de um pilão. Quando balança a saia, apaixona o coração. Eu não troco ela por nada, nem vim com substituta. É o meu amor maior, eu tô falando é da Matuta. Matuteiro eu sou. Matuta é o meu amor. Matuteiro eu sou. Eu sou, eu sou. É mais gostosa. Matuta é o meu amor. Beba com moderação. Toda mãe merece Atacadão dos Eletros. Presente garantido também pelo site. Fogão 5 bocas automático, menor preço do mercado, 12 de 54,90 sem juros. Refrigerador Consul Duplex ou Frost Free, 12 de 159,90 sem juros cada. Ventilador Arno 6 mais, 12 de 19,90 iguais. Lindo roupeiro 100% MDF, com espelho e portas de correr. Montagem grátis. Só 12 de 99,90 sem juros. Painel suspenso 100% MDF, por apenas 12 de 45,90 sem juros. Somente uma farmácia que traz as melhores ofertas divulga num time de peso para que você fique bem informado. Confira nossas ofertas. Desodorante Above Aerosol Fragrâncias, R$4,99. Fralda Little Baby Mega, R$25,90. Nebulizador On Room Inala Pop, R$129,90. Lavanda Johnson 400ml, R$29,90. Vitaxon 1 Gama Vitamina C, R$7,90. Kit Derma One com dois sabonetes íntimos, R$11,90. 3663-5684 ou nos chame pelo WhatsApp 999-24-9091. A dona Irene já fez a sua laringoscopia. O Adalberto conseguiu rapidinho a colonoscopia. E a Ana agora tem um otorrino para sua filha. O que todos têm em comum? Eles não têm plano, têm Multimedical. Um jeito mais prático e acessível de cuidar de você. Medicina de ponta bem mais em conta. São mais de 30 especialidades médicas e exames sem assinaturas ou carência. Só agendar e pronto. Perfeito para a dona Irene, para a Ana, perfeito para você. Não tem plano? Tem Multimedical. Agende já. Central de Consultas 2030-8004. WhatsApp 98191-7077. Multimedical. Danilo Peçanha, em Petrópolis. Próximo ao Onofre Lopes. E na Presidente Bandeira 375 Alecrim. Sua conta de energia vai subir. Chegou a MG Solar. Então não perca mais tempo e comece a economizar. AMG, energia solar na sua casa ou empresa. Tá esperando o quê? Passa lá na AMG. Rua Antônio Ribeiro de Andrade, 183, Neópolis. Sua conta de energia vai subir. Chegou a AMG Solar. Então não perca mais tempo e comece a economizar. AMG, energia solar na sua casa ou empresa. Tá esperando o quê? Passa lá na AMG. Rua Antônio Ribeiro de Andrade, 183, Polis. Quando você vai ao posto de combustíveis, você normalmente espera algo mais. Você procura resolver outros assuntos, ou seja, ganhar tempo. Na conveniência e posto Novo Horizonte é assim. Você abastece seu carro, troca o óleo, paga contas, faz saques, aposta na lotérica, tem Subway, cervejaria, café da manhã, almoço e jantar. Agora você já sabe, para resolver tudo é no posto Novo Horizonte, BR-101 Neópolis. Vem que tem promoção, maior estoque, variedade. Economia e o melhor atendimento da cidade. Vem, vem, vem. Aniversário Gojão, é festa na sua casa, é festa pra valer. Gojão, aniversário Gojão, pode vir, pode chegar, é tudo pra você. Aniversário Gojão, festa na sua casa. Aniversário Gojão, vem! A Cachaça 51 é boa de todo jeito. Eu, por exemplo, gosto na lata. É o meu par perfeito, como gato é feito pra gata. Quando eu vejo a latinha, chega o sorriso desata. Penso logo numa caipirinha e afrouxo o nó da gravata. No supermercado, na bodega ou no boteco, brindando com a Miso, o feioso ou a tia véia, lembre que pedir uma 51 na lata também sempre vai ser uma boa ideia. Cachaça 51 na lata também é uma boa ideia. Beba com moderação. E a emoção vem atrás. A 98 está chamando. A jogada de efeito, o lance perfeito. Gol, gol, gol, muitos gols. É isso que nós queremos ouvir aqui no Som do Futebol da 98. Em nome de Potiguar Farma, Multimédica, AMG Energia Solar, Posto Novo Horizonte, Conjol e Quartzolite e Cachaça 51. Estádio Frasqueirão, às 16 horas, a bola rola para Força e Luz e ABC. São as emoções da segunda rodada do segundo turno do Campeonato Estadual, a Copa Rio Grande do Norte. E aqui você não perde nada, nem um lance, nem um detalhe, no melhor grito de gol. Tá começando as emoções do Som do Futebol. Todo Rio Grande do Norte. E com meu grito a emoção fica mais forte. Eu tenho um time pra torcer. Todo Rio Grande do Norte. E com meu grito a emoção fica mais forte. Não tem nada igual a ver meu time jogar no Campeonato Potiguar. Eu só respiro futebol. Tô no estádio, na torcida, passa chuva ou passa sol. Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance é decidir. Vai! Eu tenho time. Sou do Rio Grande do Norte. E com meu grito a emoção fica mais forte. Eu tenho time pra torcer. Sou do Rio Grande do Norte. E com meu grito a emoção fica mais forte. Com futebol em tom maior, a alegria entra em campo. Nossa voz em um só canto. Com o meu time do coração, com os amigos e a família, pra gritar é campeão. Eu tenho time pra torcer. Sou do Rio Grande do Norte. E com meu grito a emoção fica mais forte. Eu tenho time. Campeonato Potiguar, uma realização Federação Norte Rio Grandense de Futebol, FNF, tudo começa aqui. Com Bruno Manfredini. Bruno Manfredini, sintonizado em você. Saída de bola. Uma ótima tarde para você, torcedor e torcedora, ouvinte de futebol da Rádio 98 FM. São 15 horas e 10 minutos e a partir de agora você entra no clima, você entra na emoção do Som do Futebol. As emoções de Força e Luz e ABC direto do estádio Frasqueirão, às 16 horas. A narração vai ser de Marcos Lopes, os comentários de Dionísio Alteda, o gringo. Nas reportagens de Jackson Capixaba, plantão e ancoragem, aqui de Bruno Manfredini. Em nome de Potiguar Farma, a mais popular de todas, agora no Pajuçara. Chame pelo Potizap 999-24-9091. Não tem plano? Tem Multimedical. WhatsApp é o 98191-7077. AMG Energia Solar. Você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%. Ligue para o 84999. Ligue para 84994285739. 994285739. Com a AMG Energia Solar, você pode. Posto Novo Horizonte BR 101 Neópolis. Lá você resolve tudo em um só lugar. Conjol e Quartzolite dão show de bola na sua obra. Com esse time, a partida está ganha. E Cachaça 51 são os nossos anunciantes aqui no Som do Futebol, na maior audiência esportiva do Rádio Potiguar. E a gente já confere aqui a classificação do campeonato. Classificação do campeonato. A Copa Rio Grande do Norte em seu segundo turno, que ontem teve a Rodaia empatando com o Açu, comecinho de jogo, 12 minutos do primeiro tempo, 0-0. E a tabela do segundo turno está assim: o América é o primeiro colocado com 4 pontos em 2 jogos. O Santa Cruz de Natal é o segundo colocado com 3 pontos em 2 jogos. A equipe do ABC vem na terceira colocação com 3 pontos em 1 jogo. Se o ABC vencer a sua partida hoje contra a equipe do Fosse Luz, vai finalizar a rodada de número 2 na liderança da Copa Rio Grande do Norte. O Fosse Luz, o Focinha, é o quarto colocado, 1 jogo, 1 ponto. O Açu também tem 1 ponto. Vai contando aí o Açu, 1 ponto. O Palmeira de Goiânia, 1 ponto. Potiguar de Mossoró, 0 ponto. E o Globo também ainda não pontuou nesta rodada do campeonato estadual. Aqui você fica sabendo de tudo no Som do Futebol. Vamos girar os nossos microfones. Direto do estádio Frasqueirão com ele. Com Jackson Capixaba. Jackson Capixaba. Salve, salve, Jackson Capixaba. Seja bem-vindo aqui no Som do Futebol da 98. Hoje você traz as informações para a Força e Luz e para a ABC aqui no Som do Futebol da 98. Ao ABC, a vitória faz dormir mais tranquilo na liderança da segunda rodada. E o Força e Luz, a vitória também pode continuar brigando aí por uma vaga na final do primeiro turno. Assim como o América, que vive uma situação desesperada para chegar à final do segundo turno, o ABC vive a mesma situação. Jackson Capixaba, desesperadamente tentando chegar à final do segundo turno e até tem, quem sabe, também conquistar o título do segundo turno para enfrentar o Globo na final do campeonato estadual. O Globo já está lá, América e ABC correm atrás. O América já tropeçou na rodada de estreia, o ABC estreou bem no segundo turno e agora quer manter fazendo um bom resultado também nesta segunda rodada. Jackson, as primeiras informações pra gente, pra você que ouve o Som da 98 FM. Boa tarde pra você, Bruno Manfredini. Boa tarde, ouvinte da 98 FM, a massa alvinegra. Verdade, Bruno. Para o ABC, todos os jogos tem que ser 100% de aproveitamento, principalmente jogando em casa no estádio Frasqueirão. Hoje, o ABC não pode deixar escapar, não pode vacilar essa vitória para chegar com chances, como você diz, de participar da decisão do segundo turno, coisa que não aconteceu no primeiro. O time segue sem o lateral esquerdo Vitor Lindenberg, que está no departamento médico. O volante Janderson Maia também é outro desfalque. As novidades: zagueiro Alisson Cassiano, recém-contratado, foi regularizado e já fica à disposição como opção no banco de reservas. O atacante Anicete também está recuperado de lesão, fica como opção para o técnico Moacir Júnior. E o Juninho Quixadá Meia, de fora da relação mais uma vez, certamente opção do treinador. Daqui a pouco a escalação do ABC, eu já vejo ali o Léo Pessoa, assessor de imprensa, se dirigindo até o outro lado do banco de reservas da equipe do Fosse Luz, e o ABC vai ser confirmado daqui a pouco. O técnico Moacir Júnior, que pretende, claro, manter a mesma equipe que jogou diante da equipe do Globo, até mesmo na entrevista que ele concedeu aqui na 98 FM após o jogo, ele ficou muito satisfeito, principalmente nos 20 minutos iniciais da partida. E o Fosse Luz, Bruno, tem a novidade do treinador Zé Marco, técnico de 39 anos, o seu último clube foi o Galvez do Acre, ele que chegou depois da saída do técnico João Paulo. Vejo ali alguns integrantes da comissão técnica, mas o treinador, ele apenas vai acompanhar o jogo. O Fosse Luz, que se torna um adversário muito perigoso, porque empatou aqui mesmo no estádio Frasqueirão, nesse mesmo lugar, contra a equipe do América, em 2-2. Daqui a pouco, também as novidades e a confirmação do time do Fosse Luz. Será um bom jogo de domingo, maravilhoso, de clima bom aqui, viu, Bruno Manfredini? Agora pouco caiu uma chuva fina aqui e o clima não está quente, abafado, como de outras vezes. O clima está muito bom aqui, até frio, nesse dia tão especial, que eu quero abraçar todas as mães que escutam neste momento a nossa transmissão da 98 FM, e em especial a minha mãe, que acompanha, fica com o radinho ligado aqui na 98. E ontem, viu, Bruno, quando eu cheguei em casa, ontem eu estava de folga, e quando eu fui chegando, eu fui na perguntando, não escutou a transmissão, o jogo de ontem? Ela sim, e ela foi logo me dando o resultado que eu não tinha acompanhado. Então é isso, carinho que eu tenho especial pela minha mãe e todas as mães que se ligam aqui na 98 FM. Valeu, Bruno! Beleza, Jackson Capixaba em sua primeira participação aqui no Som do Futebol da 98. São 15 horas e 17 minutos em nome de Potiguar Farma, Multimedical, AMG Energia Solar, Posto Novo Horizonte BR-101 Neópolis, com Joey Quartzolite e Cachaça 51. A gente continua o nosso giro de microfones aqui no Som do Futebol. E a gente toca a bola com ele, Alejandro. Com Dionísio Outeda, o gringo. Salve, salve, Dionísio, seja bem-vindo aqui no Som do Futebol da 98, um confronto que vale a liderança do campeonato no segundo turno. O ABC vencendo, dispara ao final da segunda rodada com 6 pontos, o América fica com 4, o ABC já coloca 2 pontos de vantagem acima do seu rival, o que ficaria na segunda colocação, que é o América. O Força e Luz, em caso de vitória, chegará aos 4 pontos e vai brigar ali pelo saldo para ver quem, ao final da rodada, ficaria na liderança, se o América ou se o Força e Luz. Ou seja, a vitória na partida de hoje interessa, e interessa muito para as duas equipes nesse segundo turno, gringo. Boa tarde, meu caro Bruno Manfredini, boa tarde, companheiros de equipe, a todo o nosso público aqui do Som do Futebol, também as mães, né, dia especial, todos nós temos um carinho especial pelas mães, evidentemente, mas por essa data tão legal que você reúne toda a família, então sintam-se todas abraçadas e beijadas. É isso, meu caro Bruno, como você bem falou, uma partida que ganha contornos de decisão, como todo jogo que vai acontecer nesse segundo turno de campeonato potiguar, de um campeonato de tiro curto, apenas 8 equipes, 7 partidas, e os dois melhores decidindo o turno em partida única, com a vantagem do empate e do mando de campo daquele melhor colocado. Então a gente sabe que a largada do América com o empate, depois mesmo da vitória de ontem, vitória sofrida, vitória apertada, mas ainda assim uma vitória, já coloca o time rubro numa situação de ter que acompanhar esse confronto de hoje entre ABC e Força e Luz. Desse ABC, que também é exemplo do América, vai passando por mudança no seu elenco. No ABC ainda um pouco mais tímida do ponto de vista das dispensas, mas também já começam a chegar contratações. Então penso que o ABC, com o comando de Moacir Júnior, será uma outra equipe do ponto de vista tático. A gente já vê mudanças na equipe do Moacir Júnior e também de caras novas que aos poucos vão chegando, já com indicação, ou pelo menos com aval do técnico mineiro Moacir Júnior. No lado do Fosse Luz, uma equipe que merecia, né, na partida diante do América, uma vitória, não que não teve oportunidade, né, meu caro Bruno, para no segundo tempo matar a partida, acabou não fazendo, pagou com empate porque se retrancou demais, mas aí tirar um ponto diante dos grandes, dos favoritos ao título, é claro que é sim um bom resultado para o Força e Luz, que poderia estar hoje com 3 pontos, mas garantiu 1, e agora na tabela que já lhe é peculiar. O Força e Luz sempre começa os campeonatos enfrentando os dois grandes, América, depois na sequência ABC, e agora vem enfrentar o Clube do Povo nessa expectativa que a gente diz, que o ABC pode ficar isolado na liderança do campeonato com 6 pontos, no caso de um empate também passa a ficar igualmente com o América, também com 4, e o time elétrico, se conseguir manter o padrão defensivo que manteve no jogo contra o América, mas é claro, mostrando um pouco mais de poder ofensivo, um pouco mais de pujança chance no ataque, poderá também sair com resultado positivo e aí já vai brigar nessa segunda rodada também na parte de cima da tabela. Uma partida de expectativa de também ver o Moacir Júnior já com mais alguns dias de trabalho de campo, o que ele consegue incutir da sua mentalidade de jogo nessa equipe do ABC. E o Fosse Luz, que teve mudança de técnico, que já vinha com trabalho de longo tempo do João Paulo, agora tem comandante novo, vamos ver também como o Fosse Luz vem sob novo comando e também para essa segunda partida do campeonato. Repetindo, de um campeonato, o Globo já conquistou o primeiro, está na final, tem garantida Copa do Brasil, Série D do próximo ano e a pré-Copa do Nordeste. Então, tem que ficar de olho para ver, passo a passo, rodada a rodada, o que os favoritos ao título vão desempenhar também. Muito bem, são 15 horas e 22 minutos aqui no Som do Futebol da 98. Às 16 horas a bola vai rolar no estádio Frasqueirão entre Força e Luz e ABC, jogo válido pela segunda rodada do retorno do Campeonato Estadual, a Copa Rio Grande do Norte. Em nome de Potiguar Farma, a mais popular de todas agora no Pajuçara. Atenção Zona Norte, chame pelo Potizap 999-24-90-91. Não tem plano? Tem Multimedical, um jeito mais fácil de cuidar de você. WhatsApp é o 98191-7077. AMG Energia Solar. Você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%. Ligue para 84-99428-5739. Com a AMG Energia Solar, você pode. Posto Novo Horizonte BR-101 Neópolis. Lá você resolve tudo em um só lugar. Com Jol e Quartzolite, dá um show de bola na sua obra. Com esse time, a partida está ganha. E Cachaça 51 é sempre uma boa ideia. E a gente continua o nosso giro de microfones com ele. Com Marcos Lopes. Fala Marcão, boa tarde pra você aqui no Som do Futebol da 98. A expectativa sempre é de um bom jogo, ainda mais de duas equipes que brigam, né? Caso de vitória, pra assumir ali a ponta da tabela no segundo turno. Para ABC, para América, cada jogo é uma decisão. Então, para hoje, o ABC é uma super decisão contra a equipe do Fosse Luz. Ô Marcos, o ABC chega pressionado também para esse jogo? A cada jogo o ABC vem pressionado, assim como o América, porque ao final só um talvez irá chegar à final do segundo turno e quem sabe a final do campeonato estadual. Então cada jogo é uma decisão. Já o Fosse Luz vai ali tentando pelas beiradas conseguir uma vaguinha também na parte de cima da tabela, né Marcos? Boa tarde pra você. Salve, Manfredini, amigos do Futebol da 98. Você também ligado pelo nosso canal do youtube.com/98FM Natal. Aquele abraço a todos. Feliz Dia das Mães. E cumprimentando as mamães que ouvem aqui a 98. Né? Eu cumprimento todas as mães aí do Brasil que gostam e que não gostam de futebol, tá certo? Um grande abraço, um beijo carinhoso em todas. Olha, expectativa de um bom jogo, o ABC já teve uma postura diferente, mudou desde a chegada do Moacir Júnior, não é? No aspecto de motivação, já teve uma evolução de ordem tática, já foi um time diferente contra o Açu, foi um time que já apresentou um rendimento diferente contra a equipe do Globo, ainda está em processo de crescimento, porque o Moacir vai ainda aplicando, não é? Os conceitos que ele tem, que são diferentes daqueles que o time já estava acostumado com o Silvio Criciúma, não é? E tem um jogo chave hoje contra a equipe do Força e Luz, que já mostrou contra o América um bom futebol, que mostrou uma equipe com um bom comportamento, ainda fruto, não é, do que o João Paulo vinha fazendo, que o Alisson Herculano manteve no jogo passado e que vai manter no jogo de hoje. O Zé Marco apenas acompanha de fora, não é, o time que joga contra a equipe do ABC, mas a expectativa é de um bom jogo de futebol. O campeonato está muito nivelado nesse sentido. Não tem mais como você dizer que ABC e América são francos favoritos diante das equipes que outras oportunidades não apenas figuravam no campeonato. Não, não é mais o caso, pelo menos neste ano, neste primeiro turno do campeonato. Já foi diferente, a primeira rodada do segundo turno já mostrou esta situação. Ontem nós vimos a mesma coisa aqui, não é, do América enfrentando a equipe do Santa Cruz, e eu penso que hoje não será um quadro diferente do que a gente está acompanhando. também é um jogo de atenção, é um jogo que precisa atenção e cuidado de parte do ABC, não é? Que é o time, um dos favoritos ao título do campeonato, tem que brigar aí no segundo turno do campeonato, mas o Força e Luz tem mostrado ao longo do tempo aí, com a chegada desse grupo do presidente Júnior Rocha, que é um time que vem sempre muito bem organizado para o campo de jogo. Eu tenho a expectativa de um bom jogo de futebol, sim, que a gente possa ver aqui um bom jogo. O ABC tem compromisso aí em nível de Série D, que a gente possa vislumbrar já desde agora, não é? Uma evolução cada vez mais acentuada. Dia 2 de junho tem a Chapecoense pela Copa do Brasil lá em Chapecó, então o time tem que aproveitar também o campeonato estadual para essa evolução, para consolidar essa evolução. Falando em Copa do Brasil, o ABC foi eliminado hoje pela manhã pelo Avaí, pela Copa do Brasil Sub-20. Vejam só, perdeu aqui 3-0. Venceu lá no tempo regulamentar, lá na Ressacada hoje, 3-0 no primeiro tempo. Faltou ousadia pro ABC no segundo tempo. Ele sentou em cima do resultado construído no primeiro tempo, mesmo o Avaí com um homem a menos, o ABC não foi capaz de fazer o quarto gol. E aí foi eliminado nos pênaltis, tá certo? Então, vamos ver o ABC aqui, o principal do ABC, diante do Força e Luz. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem tá voltando de João Câmara, dando carona ao som da 98, o Edgar, a Daniele, a Rebeca, a Daliane, não é, pessoal da MG, é o Edgar Gouveia e a família voltando lá de João Câmara, ligados no futebol da 98, tá bom, Bruno? Ok, então, Marcos, são 15 horas e 28 minutos aqui no som do futebol, já tem bola balançando no campeonato estadual, 26 minutos do primeiro tempo, o Potiguar de Mossoró abre o placar contra o Assu. Agora Potiguar de Mossoró tem 1, Assu tem 0. Com esse resultado, o Potiguar vai somando a sua primeira vitória neste segundo turno momentaneamente, ocupando a quarta colocação do retorno do campeonato estadual. Hoje também tem alguns jogos Brasil afora no campeonato carioca. Tem o segundo jogo da semifinal, Fluminense e Portuguesa. No primeiro jogo foi 1-1. Ontem o Flamengo voltou a vencer o Volta Redonda no Maracanã pelo placar de 4-1. Na primeira partida, o Flamengo venceu por 3-0. Então o Flamengo está na final do Campeonato Carioca, esperando o adversário Fluminense ou Português, adversário esse que será conhecido hoje. O jogo é às 16 horas. Já no Campeonato Mineiro, o Atlético empatou ontem com a Tombense no Estádio Mineirão, venceu o primeiro jogo 3-0 e está na final do Campeonato Mineiro. Espera agora o seu adversário, pode ser o América Mineiro ou a equipe do Cruzeiro. Na primeira partida, o Coelho venceu a Raposa pelo placar de 2-1 em pleno Mineirão. Hoje também tem a última rodada do Campeonato Paulista na primeira fase. E um drama para a equipe do Santos. O Santos podendo ser rebaixado em caso de derrota para a equipe do São Bento. São Bento também está na zona do rebaixamento e, se vencer, ultrapassa o Santos na tabela geral. Hoje tem Botafogo de Ribeirão Preto e Red Bull Bragantino, Corinthians e Grêmio Novo Horizontino, Ituano e Santo André, Mirassol e São Paulo, Ponte Preta e Palmeiras, Santos e São Bento, São Caetano já rebaixado e Ferroviária de Araraquara, Inter de Limeira e Guarani, todos os jogos às 16 horas de hoje no Campeonato Paulista. A gente faz o seguinte, rápido intervalo comercial e na volta tem as escalações das equipes com o Jackson Capixaba, tem os comentários a respeito das escalações com o Dionísio Alteda, tem a sua participação, torcedor, tem o Tocando a Bola com a Galera através do nosso WhatsApp 981419898. Você já pode mandar o seu palpite, mensagens de áudio de até 10 segundos, preferencialmente participam conosco através do nosso WhatsApp, depois a gente... Somente uma farmácia que traz as melhores ofertas divulga num time de peso para que você fique bem informado. Confira nossas ofertas. Desodorante Above Aerosol Fragrâncias, R$4,99. Fralda Little Baby Mega, R$25,90. Nebulizador On Room Inala Pop, R$129,90. Lavanda Johnson 400ml, R$29,90. Vitaxon 1 Gama Vitamina C, R$7,90. Kit Derma One com dois sabonetes íntimos, R$11,90. 3663-5684 ou nos chame pelo WhatsApp 999-24-9091. A dona Irene já fez a sua laringoscopia. O Adalberto conseguiu rapidinho a colonoscopia. E a Ana agora tem um otorrino para sua filha.

13, Vinícius Leandro. 4, Elitão. 16, Marcílio. 5, Vinícius Paulista. 17, Valderrama. Número 20 para Denner, 23, Claudinho. Complementando o ataque do ABC, 11, o Alisson, 21, Vitinho. Em nome de Porto Novo Horizonte, aqui no bairro de Neópolis. O banco de reservas da equipe do ABC para o jogo de hoje, Jackson. O banco de reservas, que inclusive aquece aqui no gramado com os titulares, 12, Jefferson. 3, Ramon Baiano. 14, Alisson Cassiano, que é a principal novidade, fica como opção. Número 15 para Aleph. 25, o garoto Marquinhos. 27, Marcos Antônio. 9, Alan Pedro. 18, João Vitor. 19, William. 7, 26, Marquinhos, número 77, para Ederson. Estes são os jogadores que ficarão no banco de reservas, opção do técnico Moacir Júnior. Escalada aqui no som do futebol, a equipe da ABC para o jogo de hoje. Bruno. Só corrigindo, 26 é Marco Dinho. A bola é sua, garoto. 98, tocando a bola. Com Dionísio Outeda, o gringo. Salve, salve, Dionísio. Mais uma vez, as equipes agora escaladas de forma oficial em definitivo para o confronto de hoje, de logo mais às 16 horas no estádio Frasqueirão. Qual a sua avaliação vendo esse Força e Luz que já tirou o ponto do próprio ABC no primeiro turno? Vamos dizer que aquele empate entre ABC e Força e Luz no Frasqueirão foi o que tirou o ABC da final do primeiro turno. Então, o Força e Luz já deu trabalho para o ABC. Neste segundo turno, o Força e Luz já tirou o ponto da equipe do América também, que agora tenta recuperar ao longo deste segundo turno. E agora, Força e Luz e ABC se enfrentam novamente na Copa Rio Grande do Norte, o segundo turno do Campeonato Estadual. É uma equipe que pode dar trabalho, né, gringo? E a escalação do ABC também, fala pra gente aí a sua avaliação. É, meu caro Bruno, a gente analisando aqui as escalações, a gente nota algumas, talvez, mudanças na equipe do Força e Luz, provavelmente não somente em nome, mas talvez no esquema de jogo, embora ele mantenha a mesma formatação tática de jogar com três volantes, uma trinca de volante na frente dos zagueiros e aí sim colocar um homem adiantado. No caso hoje ele tem um trio formado por André Costa, o Vinícius e o Stone. A diferença é que o André Costa na partida passada, diante do América, ostentava a camiseta número 9 e realmente jogou de homem fixo, tentando também puxar o contragolpe. Ele que é um jogador interessante, tem boa velocidade, corre muito bem, inclusive com a bola. Falta melhorar um pouco mais a sua definição. E aí a gente vê que, mesmo com a mudança de algum outro nome, o Força e Luz vem para o mesmo esquema de jogo, de se fechar, fazer duas linhas de quatro. Quando se defende, nessa segunda linha, tentando sempre colocar à frente desses quatro, colocar um e um homem para puxar esse contragolpe e um para tentar chegar na frente do gol. É como tenta jogar também a equipe do Força e Luz. Vamos ver se o ABC não comete naquela partida passada que o América fez contra o Força e Luz, não comete os mesmos erros de posicionamento do América, que começou jogando no 3-5-2, permitindo toda hora que seus supostos alas, embora o Fernando não tenha característica de ala, de estar sempre muito aberto, avançado, dois ao mesmo tempo, deixando grandes avenidas por onde fosse Luz, encontrou espaço, chegou a virar o marcador, fez dois gols, poderia ter inclusive vencido o jogo. O ABC já sabedor disso, já sabedor que o Fosse Luz vem jogar por uma bola e bola e vem por esse esquema tático, não vai pelo menos tentar permitir nenhum tipo de circunstância parecida de você dar espaço para o jogo de contragolpe do Fosse Luz. Então aí tem que estar muito atento também o meio de campo. Por isso o Moacir Júnior traz uma linha de quatro, novamente formada por Netinho, Vinícius Leandro, Elitão e o Marcílio. E aí você faz o meio de campo com dois volantes, como o Vinícius Paulista e o Valderrama, um mais fixo, Valderrama saindo um pouco mais, tem horas também que eles invertem. E aí você faz uma formação com 3-1, três homens flutuando, no caso o Denner fazendo a função, a terceira função do meio de campo, com o Alisson Alberto no lado, o próprio Claudinho alternando os campos, o Vitinho mais centralizado, embora eles também mudem de posição para tentar confundir a marcação marcação adversária. O Moacir tem sua forma de jogar, também começa a trazer jogadores por indicação dele também, outros com aval, que aí, claro, vão ter que, mediante futebol apresentado, irão ganhar espaço na equipe ou não. Penso que o Moacir, ele é muito seguro da forma que atua, da forma que ele entende de ver o futebol, sabe que não é o número de volantes, o número de zagueiros e posicionamento 3-5-2, 4-2-3-1, a forma tática que vai fazer a diferença, e sim ele tentar tirar o máximo do plantel que ele tem no momento. A exemplo do América, e eu falo dos dois favoritos ao título, embora o Globo tenha vencido o primeiro turno, eles têm uma coisa em comum, uma coisa semelhante: não há tempo para a reformulação do elenco até o final desse turno, final do campeonato. Você tem um campeonato de 7 jogos, já aconteceu a primeira rodada, tem mais 6, hoje é o segundo jogo, então não adianta você querer sair agora reformulando o time, praticamente não há mais tempo hábil para se inscrever, as inscrições terminam na próxima semana, então você tem que tentar mudar a formatação tática, tentar um posicionamento novo, claro que estimulando sempre os jogadores para tentar reverter a situação de campeonato. O ABC tem tudo hoje para vencer e ficar na liderança, na posição confortável de 6 pontos, já tendo como base o que aconteceu no primeiro turno, quando deixou pontos no caminho, depois perdeu o clássico e acabou sequer chegando à final do primeiro turno, embora tenha goleado o Assu na última rodada, ainda ficou com a calculadora na mão, mas deixou tantos pontos no meio do caminho, não somente no clássico, que acabaram comprometendo o turno. Então a ABC sabe que contra equipes que não são favoritos ao título, e ali você tem diretamente na briga Globo e América, no caso do ABC, você não pode deixar pontos com Palmeiras, com Força e Luz, com Santa Cruz, com Potiguar de Mossoró e com Assu. Essas equipes merecem respeito, mas diante do investimento que é feito, o ABC precisa vencer esses jogos, para aí sim, quando chegar contra América e Globo, ter uma margem, pelo menos, de gordura para poder perder. Muito bem, são 15 horas e 44 minutos aqui no Som do Futebol da 98. Logo mais, dentro de 16 minutos, a bola estará rolando no estádio Frasqueirão, aqui em Natal, para Força e Luz e ABC, jogo válido pela segunda rodada da Copa Rio Grande do Norte, ou segundo turno do Campeonato Estadual. Em nome de Potiguar Farma, a mais popular de todas, agora no Pajuçara, chame pelo WhatsApp 994-999-24-90-91. Não tem plano, tem Multimedical. O WhatsApp é o 98191-7077. AMG Energia Solar. Você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%. Ligue para o 84-99-428-5739. Com a AMG Energia Solar, você pode. Posto Novo Horizonte BR-101 Neópolis. Lá você resolve tudo em um só lugar. Com João e Quartzolite, dá um show de bola na sua obra. Com esse time, a partida está ganha. E Cachaça 51, sempre, uma boa ideia. Ontem, a equipe do América venceu o Santa Cruz de Natal, jogando no Frasqueirão, pelo placar de 2-1. O Potiguar de Mossoró vai vencendo o Assu neste primeiro tempo de jogo, 43 minutos. 1-0 para a equipe de Mossoró. Hoje, daqui a pouco, 16 horas, tem Força e Luz e ABC no estádio Frasqueirão. Amanhã, complementando a rodada de número 2 do Campeonato Estadual neste segundo turno, no estádio Frasqueirão, às 15 horas, tem Palmeira de Goianinha e Globo. Jackson Capixaba, situação das equipes dentro do estádio, dentro do gramado, já voltaram lá para o vestiário, para aquela última conversa antes de entrar em definitivo em campo. Como é que estão aí a situação do gramado? Também tá legal, Jackson? Nesse momento, agora há pouco, aliás, as equipes retornaram sim para o vestiário. Daqui a pouco pintarão aqui no gramado do estádio Frasqueirão, sempre muito bom. E tem uma informação, precisa que o técnico do Força e Luz, que chegou recentemente, ele já confirmou agora há pouco, o Zé Marco, ele vai ficar sim à beira do gramado e vai comandar o time na sua primeira partida, depois da saída, claro, do técnico João Paulo, Bruno Manfredini. Ok, então, Jackson, são 15 horas e 46 minutos. Daqui a pouco a bola rola no Som do Futebol da 98. Você pode nos acompanhar também através do nosso canal do YouTube. Inscreva-se, youtube.com/98FM Natal. Ative o sininho também para que sempre que acontecer uma transmissão aqui do Som do Futebol ou de outros programas aqui da Rádio 98FM, você possa ser notificado e acompanhar. Já somos mais de 102 mil inscritos em nosso canal. A gente agradece a você, ouvinte torcedor de futebol. O América é o primeiro colocado nesse segundo turno com 4 pontos em 2 jogos. O Santa Cruz é o segundo colocado com 3 pontos em 2 jogos. O ABC venceu seu primeiro jogo e é o terceiro colocado com 3 pontos em 1 jogo. O Potiguar de Mossoró está fazendo seu segundo jogo hoje e está vencendo. Intervalo de jogo 1 para a equipe do Potiguar de Mossoró, 0 para o Açu. Potiguar é o quarto colocado com 3 pontos no segundo turno. O Fosse Luiz é o quinto colocado com 1 ponto agora com essa vitória do Potiguar de Mossoró. O Fosse Luiz cai uma posição na tabela nesse segundo turno, mas se vencer, briga ali para ficar com o América na liderança do campeonato ao final da segunda rodada. O Palmeira tem 1 ponto, o Açu 1 ponto e o Globo ainda não venceu neste segundo turno, né? Estreou perdendo para o ABC, assim como no primeiro turno, e jogará amanhã às 15 horas no estádio Frasqueirão contra a equipe do Palmeira de Goiânia. 15 horas e 17 minutos. Hoje também tem campeonatos pelo Brasil afora, tem campeonato paulista, campeonato mineiro, campeonato carioca. Ontem aconteceu a final da Copa do Nordeste no estádio Castelão, na Arena Castelão em Fortaleza. A equipe do Bahia venceu o Ceará no tempo normal pelo placar de 2-1. No primeiro jogo, o Ceará tinha vencido o Bahia pelo placar de 1-0 no agregado de 2-2. A disputa foi para os pênaltis. E nos pênaltis, a equipe do Bahia se sagrou campeã da Copa do Nordeste, temporada 2021. 4-2 nos pênaltis. E agora, o Bahia, junto com o Vitória, são as equipes que mais venceram a competição. 4 Copas do Nordeste para cada lado. O Bahia também foi a equipe que mais chegou em finais de Copa do Nordeste. Aqui no Som do Futebol, são 15 horas 48 minutos. Em nome de Potiguar Farma Multimedical, AMG Energia Solar, Posto Novo Horizonte, BR-101 Neópolis, com Joel e Quartzolite, Cachaça 51, sempre, sempre uma boa ideia. A gente vai tocar a bola com você, torcedor, através do 981419898. Você pode mandar a sua mensagem de áudio de até 10 segundos, interagir com a gente. Também através do nosso WhatsApp, através do nosso YouTube, youtube.com/98FM Natal. Você interage agora. Futebol 98. Vai mandando a sua mensagem, 981419898. Conferência Show de Bola, ligado no Som do Futebol, Haroldo, Zé Pequeno e Lucas Google. Forte abraço para essa turma legal, ouvindo e curtindo aqui o Som da 98. Fosse Luiz, 2-1 no ABC. Parabéns, Marco Lopes, pela narração. Um abraço para você, Rildo, ouvindo o Som do Futebol da 98. Você pode mandar também a sua mensagem no YouTube. Faz como o Sandro Oliveira. Ele diz que hoje é 3-1 para a equipe do Fosse Luz. O Gabino Francisco. Vamos lá, ABC, 2-0. O Marcos Gomes, ele diz, ABC, o maior do estado do Rio Grande do Norte. Você pode mandar a sua mensagem aqui no WhatsApp. Faz como a nossa ouvinte, a Simone Nobre. Boa sorte, ABC, o time mais querido do RN. Joga com garra, ABC, vai pra cima deles, ABC, vencer, ABC. Simone Nove, torcedora ABCista apaixonada. Valeu, Simone, beijão pra você, obrigado pela sintonia, obrigado pela sintonia, vamos torcer aqui no Som do Futebol. Olá, amigos do bate-bola da Rádio 98, é Germano aqui de Ceará Mirim. Qual é o estreante hoje que a ABC estreia? Com algum jogador estreante? Poderia me dizer, amigo? Boa tarde. Valeu, boa tarde. Ao longo da transmissão você vai ficar sabendo de tudo aqui no Som do Futebol. Tem jogador no banco, sim. Boa tarde, Bruno. Zé Marco Parque das Aves. 2-0 ABC. Tem que ganhar. Valeu. Valeu, forte abraço pra você, Zé Marcos, aqui no Som do Futebol da 98, ouvindo o Som do Futebol. Bruno Manfredini, aqui quem fala é Germano, ABC 3-0, amigo. Valeu, um abraço pra você, Germano, torcedor ABCdista, aqui no Som da 98. Vamos às nossas últimas participações, antes de passar em definitivo pra Marcos Lopes, pra Dionísio Otenda, pra Jackson Capixaba, aqui no Som do Futebol, trazer todas as emoções de Fosse Luiz e ABC. Vai ABC, vai pra cima mesmo aí, 98 no ar aí, ABC também. A torcida faz a festa, ligados aqui no Som do Futebol da 98. Boa tarde, Bruno, 3-0 ABCzão do povão. Valeu, querido, um forte abraço. Deixa eu ver quem mandou a mensagem aqui. Foi o Vladimir Cavalcante. Valeu, Vladimir. A Libânia de Parnamirim, hoje é 2-0 ABC. Valeu, Libânia. Boa tarde, Bruno Manfredini. Aqui é o Juiz Cidadão. Um abraço pra todos os ouvintes da 98, né? É, grande narração aí. Hoje ABC, 2-0, não fosse luz. Bora ABC, bora ABC. Valeu, Júnior. Um abraço pra você, rapaz. O Júnior, ele é peculiar na foto de perfil. Ele é colecionador de camisa, rapaz. Tá com a camisa do Criciúma. Já teve foto com a camisa do Potiguar de Mossoró, do Fortaleza, do Bahia. Valeu, Júnior. Ei, gente, vamos passar em definitivo agora pra Marcos Lopes aqui no Som do Futebol. Eita, em nome de Potiguar Farma, mais popular de todas, agora no Pajussara. Chame pelo Potizap 999-24-9091. Não tem plano? Tem Multimédica, um jeito mais fácil de cuidar de você. WhatsApp é o 981917077. AMG Energia Solar. Você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%. Fale com Álvaro, ligue 84994285739. Com a AMG Energia Solar, você pode. Posto Novo Horizonte BR-101 Neópolis. Lá você resolve tudo em um só lugar. Com Jol e Quartzolite, dá um show de bola na sua obra. Com esse time, a partida está ganha. E Cachaça 51 é sempre uma boa ideia para narrar os primeiros 45 minutos de emoções aqui no Som do Futebol da 98, a número 1 do estado. Eu tô chamando ele, o narrador número 1 do estado. Ele que levanta, levanta, levanta, levanta, galera. Amor mais disponível, entregue, cuidadoso e abnegado que amor de mãe. Ela está sempre lá, ao nosso lado, atrás da porta, vigiando os passos dos filhos. E o maior desejo de todas as mães é que os filhos deem certo. Amem e sejam amados. Cresçam bem, saudáveis e sejam pessoas de bem. É por esse desejo que as mães trabalham até o último suspiro de vida. Uma vida que deixa de ser delas e que passa a ser dos filhos, assim que eles desocupam o útero e passam a ocupar os braços carinhosos, fraternos, amigáveis e protetores das mães. A todas as mamães que estão ouvindo o Futebol da 98, a todas as mamães que se ligam comigo no rádio, no YouTube, no aplicativo preferido, as mães dos jogadores de futebol que estão em campo nesse momento, dos profissionais que é nosso exemplo, que assim como os profissionais de rádio, não podem estar em casa. Aqueles que não têm mais a mãe presente aqui na terra, guardam sempre para toda a vida, no fundo do coração, os ensinamentos, o amor e o carinho que são inigualáveis. A todas as mamães, é que eu ofereço a jornada esportiva deste domingo, para Força e Luz e ABC. ABC e Força e Luz aqui no Estádio Frasqueirão pelo Campeonato Estadual. E é para todas as mamães que mais uma vez eu estou chegando no pedaço, pedindo passagem para fazer aquilo que sei e aquilo que gosto. Contar em detalhes as emoções do futebol, a verdadeira alegria do meu Brasil brasileiro. Recebam todos o meu abraço, o meu carinho e mais uma vez lembre-se, nas ondas do rádio, não há distância que nos separe. Ok, beleza, comigo mesmo, torcedor ouvinte de futebol aqui da 98 ABC e Força e Luz já no gramado. Quarteto de árbitros também vem aqui para aquela fotografia do campeonato Nota Potiguar 2021. Já já tem bola rolando. Jackson Capixaba, o repórter desse domingo. Informações aí finais antes da bola começar a rolar aqui no Estádio Frasqueirão. Neste momento, os capitães estão ali com a arbitragem do jogo, o Leandro de Sales Bache e o assistente número 1, Leandro Lincoln Santos Neves, e o assistente número 2, Pedro Santos Sabino da Silva. Capitão do ABC, o Vinícius Leandro está por ali, também o capitão da equipe do Fosse Luz, o de Thiago, neste momento já cumprimentando a arbitragem. O ABC aparentemente fica mesmo à direita aqui da cabine da 98 FM. A bola vai começar a rolar, é Campeonato Potiguar 2021, jogo decisivo para o ABC, que tem que fazer o seu dever de casa para voltar a uma decisão título do Campeonato Potiguar Gaúcho. Ok, beleza, tem Jackson Capixaba aqui no estádio Frasqueirão, já já tem bola rodando pra você, já já tem ABC e Força Ilustre, Força Ilustre e ABC, você conferindo tudo, aqui no show do futebol da 98, Dionísio Pedro, comentarista do jogo, o que é que pode, o que é que deve acontecer nos 90 minutos de bola rodando aqui no Frasqueirão. Expectativa, Marcos, de ver essa evolução do ABC sob o comando de Moacir Júnior, também do trabalho do novo técnico do Força Ilustre e de uma luta contra o tempo, contra o relógio. Sete jogos, já se passou um, ficam apenas seis, e agora depois desse ficarão cinco. Então, todo mundo correndo nessa reta final de campeonato, porque cada ponto conquistado, cada ponto que fica também pelo caminho, pode fazer muita falta para quem briga em cima e para quem briga embaixo também. Ok, beleza, aqui tá tudo pronto, pelo meu lado direito fica o time do ABC, tá todo de branco, ABC do técnico Moacir Júnior, à esquerda o time do agora técnico Zé Marco, já vai pra beira do gramado, sim, o Zé Marco, né, time comandado, dirigido aí pelo presidente Júnior Rocha, conversei com o presidente na chegada aqui no estádio Frasqueirão, tá animado o presidente, acredita que na próxima rodada o Corcenus já terá condições de mandar os jogos lá no estádio municipal de São Tomé. Era o que me dizia o presidente Júnior Rocha, que animado com a possibilidade de poder mandar os jogos em São Tomé, cidade que foi adotada e que adotou o time elétrico. À direita o ABC, à esquerda o time elétrico do Força Luz, já tem bola rolando também para Potiguar e Açu. Potiguar está vencendo o jogo, Bruno Manfredini está em cima, está acompanhando tudo. É um clássico aí do interior do futebol do Rio Grande do Norte. Continua 1-0 para o time macho lá, o Manfra. Ô Marcos, aproveita aqui e abraçar o prefeito de São Tomé, nosso querido Babá. Alô, Babá! É, o Babá tá levando, tá conseguindo. Demorou um pouquinho, mas me disse o presidente Júnior Rocha que o próximo jogo do Força Luz, muito provavelmente, será realizado e disputado lá no estádio municipal de São Tomé. Ali na roda gigante do gramado, tá Denner, tá colocado o Alisson também por ali, conversando os dois. Denner tá com a camisa 20, Vitinho é o camisa 21, 23 é o Claudinho, estreou no jogo passado contra o Globo, deixou uma impressão de razoável para boa. Vamos vê-lo hoje mais entrosado, não é, mais ligado já com o elenco do ABC. E o Zé Marco continua dando entrevista ali. Jogo já são, falta ainda um minuto para começar o jogo aqui, 16 horas, gravados o campeonato estadual, segunda rodada. E a terceira rodada tem jogo no dia 12 com o ABC, com o América jogando lá em Açu contra o Açu. E no dia 13 é a vez do ABC jogar aqui no estádio Frasqueirão contra o Palmeiras. Né? Nunca começa às 16 horas o jogo, né, Dionísio? A emissora que detém os direitos de transmissão sempre acaba atrasando o início do jogo. É, tem que organizar, concatenar melhor esse horário das entrevistas e o início do jogo. Não pode todo jogo começar 3, 4, 5 minutos fora do horário. Ali o Moacir Júnior, agora sim que ele vai para a entrevista, ele vai atrasando o início do jogo. ABC definido, pronto também o time do Força Luz aqui pelo lado esquerdo, Bruno Manfredini, campeonato estadual, único jogo em andamento, é o Potiguar e a sua, é isso, Bruno? Isso, fim de primeiro tempo, tá no intervalo, daqui a pouquinho voltando já quase estourando o tempo de intervalo, o Potiguar vai vencendo a equipe do Açu pelo placar de 1-0, o gol foi de Madison aos 26 minutos do primeiro tempo. Com esse resultado, o Potiguar é o quarto colocado no segundo turno momentaneamente, e o Açu é o sétimo colocado, Marcos. Muito bem, aqui tá tudo pronto, a arbitragem vai sinalizar num minuto de silêncio, que já é praxe no futebol, não é? Ele sinalizou, não sinalizou, não. Apita o árbitro, bola está rodando, é isso que interessa, o resto não tem pressa. ABC Vem por Feduz, estão correndo aqui no seu maior do futebol. Na direita, Valdezena recolhendo bola, metendo dentro do cara, Netinho. Netinho fazendo evolução pelo campo intermediário, soltando bola, empurrando ali para o jogador, que é o Vinícius Paulista. Esse mete para o Editão. Editão recolhe pela linha média, ligando para o Marcinho aqui pelo lado esquerdo. Marcinho domina a linha demarcatória do gramado, já mete bola para o Vinícius Paulista, fez o breque para cima da marcação do contrário. Mete bola para o Marcinho, deu curtinha pelo meio do caminho, apareceu ali Vinícius Paulista. Ele toca a bola para o Vinícius Leandro. Capitão vai se mandando, vai se embora. Lá pela direita, ligação de bola, ponta direita, bola metida, ele está colocado Netinho. Cortou pro bico na grande área, carregou Netinho, habilitou jogada com o Deneiro na grande área. Subiu a bandeira, está curtindo a bola em terra estranha, o ataque ao Vinegro. O ABC tentando já pressionar no início do jogo. Você viu que já era batida do centro, pintou uma jogada ensaiada. E agora, quando o Denner recebeu a bola, estava um pouco adiantado. O Bandeira visualizou, estava no impedimento que já foi cobrado. 0 a 0, placar 98 de Posto Novo Horizonte. Arremesso lateral do ABC na pela direita, campo de ataque. Netinho vem pelo manuseio de bola. Denner se movimenta, tenta receber jogada, ficou tocada pelo Vitinho. Bico de grande área lá pela direita, foi desarmado, bola voltou tocada. Errado, tentou Vinícius Paulista meter ali no vazio, a bola foi direto pela linha de fundo, apenas o tiro de meta para o time elétrico. 98, show do futebol. Faça mais pausas e vá curtir a vida. Com Cachaça 51 é sempre uma boa ideia. Um brinde a você, beba com moderação. Aqui um minuto e meio de bola rolando no primeiro tempo de jogo, tá 0 a 0. Em reposição de bola feita pelo Dair, vai tentar ligação lá no comando, já a bola já fica dominada, carregada pelo Marcinho, pelo corredor central. É Marcinho quem domina, quem prende bola, Marcinho, Marcinho girando para o Claudinho. Claudinho recolhendo pelo lado esquerdo, do campo médio do time do ABC, metendo pelo Valderrama. Ele tem Netinho sozinho, lá pela direita, toca a bola no campo de ataque, ele meteu, já tá colocado Vinícius Paulista. Ele fez a proteção de bola, devolvendo para o Vinícius dentro, que abre o jogo para o Netinho. Netinho tirou da marcação do Vinícius, tenta tocar de bola para o Vitinho, lá pela ponta direita. A bola acaba perdendo-se pela linha lateral do gramado. Arremesso lateral que favorece a equipe do Força. Já cobrado, roubado de bola do Vitinho. Vitinho meteu pro Denner na grande área. Ajeitou, bateu o rebote e voltou pro Alisson. Adivinha! Escaparam do ABC na perna direita, bola tocada pro Alisson. Tranquilidade do artilheiro, meteu profundo na rede. Na marca de 2 minutos e meio de futebol, primeiro tempo de jogo. O Odair pra ti já era. Como o Alisson foi direto pra galera. Levanta, torcedor alvinegro. Vibra, festeja e comemora. Você tem direito, Alisson. O gol se brilhando na camisa do campeão brasileiro, Alisson. Como o Alisson é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol, eu quero ouvir o capixaba. No primeiro lance, o Odair fez uma grande defesa no chute que veio de bico. E ela sobrou para o Alisson, que estava livre. Apenas tocou de chapa e correu para o abraço. Num gol surpreendente do ABC, que estava tentando já desde o início. ABC agora 1 a 0, gol de Alisson, no placar da 98 FM. Olha o força. Olha, Vinícius girou com o Biel Potiguar na ponta direita. Biel faz o levantamento para a boca. Gol de novo de cabeça. Ele tem uma sobra, voltou para o Mistone. Ele deixa para o Cícero. Lado esquerdo, grande área. Ajeitou, bateu primeiro. Posta a defesa tranquila do goleiro Wellington. Chegou muito bem agora a equipe do Fosse Luz e foi pelo lado esquerdo. Cícero deu uma pancada de perna esquerda. O Elton estava bem colocado no primeiro pau para fazer a defesa, Gaúcho. É o ABC que vem carregando pelo campo intermediário com Valderrama. Valderrama para em cada marcação. Mistone fez o breque de bola pressionado. Cobertura feita pelo Militão, que gira para o Marcinho pelo lado canhoto. Ele botou para cima do Biel Potiguar. Bola ficou tocada ali pelo Mistone, devolvendo o jogo, metendo para o Jadson. Jadson transa, encomenda. Ficou caído. Ficou caído, ficou sentindo ali o jogador Marcinho. Está no gramado, está caído. Bola jogada para fora, Jadson. E no lance nem que o árbitro deu falta, mandou seguir. Foi Foi apenas um choque quando o Marcílio tentou fazer a finta e foi preciso o jogador da equipe do Fosse Luz colocar a bola para fora. Os jogadores estão reclamando ali, até mesmo o capitão, o Thiago, achando que o jogador do ABC está fazendo cera, mas não. Ele sofreu uma pancada ali, foi um choque de frente, apesar que o árbitro estava correto. Ele apenas fez um choque e não foi falta, mandou seguir. E atenção, torcedor do ouvinte de futebol. 98. Dá bom tempo pra banda e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 6 minutos, eu disse 6, eu repito, 6 minutos e bala rolando no primeiro tempo do jogo, estádio Frasqueirão. Andou placar de Potiguar Farma, mais popular de todos, agora no Pajuzara. Chame pelo Potiguar 999-24-9091. Não tem plano, tem Multimedical. WhatsApp 98191-7077. Um para o ABC. Gol de Alisson, força no zero. Tem bola rolando no segundo tempo para Potiguar de Mossoró e Açu. Primeiro minuto de jogo no segundo tempo, Potiguar vai vencendo pelo placar de 1-0. No Campeonato Paulista, todos os jogos iniciados às 16 horas. Até agora, todos os jogos 0-0. No Campeonato Catarinense, Figueirense e Chapecoense vão empatando em 0-0, um jogo válido pelas quartas de final. No primeiro jogo, 0-0. Anunciando pra você de segunda a sexta-feira, 5 da manhã, tem o Café com Notícias com Salatiel de Souza e Hugo Gomes, aqui no Sonda. 98 FM. Vem o time elétrico carregando bola, vem dominada. O João Vitor faz a ligação pro meio, Potiguar na ponta direita, comprida demais. A bola acabou sendo pela linha de linha lateral por aqui. Apenas o arremesso manual que favorece a equipe do ABC. Dionísio Oteda, muito cedo o gol do time do ABC, né, Dionísio? É, claramente o ABC adotou a postura, Marco, de desde o primeiro minuto já apertar o time do Fosse Luz no seu campo de defesa, fazendo a chamada marcação em linha alta, já inclusive pressionando o próprio goleiro Odaí e também muitos laterais e os zagueiros nessa saída de bola. Teve a primeira oportunidade, o time do Fosse Luz mostra a fragilidade quando precisa sair jogando lá de trás, e foi esse fato que o ABC se aproveitou, roubou a bola na direita, a bola em profundidade, o chute que não foi tão forte, mas foi cruzado, a defesa parcial do goleiro, a definição de Wallace. Naquele lance anterior me pareceu que o Marcílio tinha machucado o ombro, mas aparentemente está tudo bem com ele. É o ABC que tentava descida, a sobra de bola bem tocada de cabeça pelo Jackson, metendo para o João Vitor. Ele faz a ligação pela direita, vai se mandando. O time elétrico vem carregando e show de ponta direita para cima do Marcílio. Faz a cruzada, a bola desvia do Marcílio, perde-se pela dele. Não saiu, evitou a saída do Wellington, evitou o que seria o escanteio, apenas o tiro de meta, capixa. E porque estava muito atento do lance, que depois do cruzamento aqui do Stone, desviou no Marcílio e foi esperto, não deixou sair para evitar o escanteio. E olha o ABC. Olha o ABC do Maurício Dutra, que tá ligado comigo, vem descendo lá pela direita, a bola vem dominada pelo Netinho, pelo campo intermediário, metendo no Vinícius Paulista. Esse empurra jogo já tocando lá onde tá colocado Netinho. Netinho recorde, domina, prende o bola Netinho, virando na frente da grande área para o Militão. Militão é que recorde, segundo Militão, vem de bola com ela pelo costado, canhoto para o Marcílio, pressionado pelo Bel Potiguar, devolve bola pela minha média, meteu para o Militão, que toca jogo ali para o Vinícius Paulista, abrindo para o Netinho lá pela direita, tá pedindo Vitinho na ponta direita, Netinho para, encarou a marcação ali do jogador, que é do Ciel, faz a evolução de bola para o Vinícius Paulista. Vinícius Paulista escapou da marcação de dois jogadores. A média bola para o Netinho. Netinho meteu no peitoral do Vitinho. Vitinho meteu para o Denner. Denner devolve bola para o Vinícius Paulista. Apertado, toca mais atrás aqui do jogador, que é o Vinícius Denner. Do peso, pela atenção de bola, trazendo o jogo para o Wellington. 98, show do futebol. Potiguar Farma, a mais popular de todas. Agora no Pajuçara. Chame pelo WhatsApp 999-24-90-91. Vinícius Leandro, que domina pela direita, campo intermediário do time do ABC, faz a evolução para o Wellington na grande área. Esse solta de primeira para o zagueirão Militão. Militão domina, se manda. Militão vem se embalar com ela, carregando o jogo aqui pelo lado esquerdo. Rompe a demarcatória, faz o levantamento, vai tentar Vitinho, passou pela zaga, a sobra ficou dominada pelo Netinho, ponto direita. Netinho recolheu, dominou, corta a zaga. Tirou dali Manuel, metendo bola para o Cícero, faz a ligação para o Manuel novamente. Ele vem recolhendo na perna do céu, que chegava pelo lado esquerdo. A bola fica dominada pelo Manuel, bico de grande área. Manuel recolhe, Manuel tocando para o João Vitor vem trabalhando aqui na frente da área, fazendo a invertida pela direita pelo Biel Potiguar. Ele recolhe, chega com ele, Claudinho. Claudinho apertou em cima do Biel. Falta cometida pelo Claudinho. Em cima do Biel, apontou o árbitro. Que dominou aqui quase que sem espaço, mas ia levar. Ia muito bem pela direita, o ala da equipe do Fosse Luz. O Claudinho na marcação fez a falta. Fosse Luz aqui demora para cobrar a falta e a defesa do ABC. Toda marcação individual aqui atrás. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. Dá um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 10 minutos, eu disse 10, eu repito, 10 minutos e bola rolando no primeiro tempo. O jogo é campeonato estadual aqui no estádio Frasqueirão. Com a MG você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%. Ligue 84994285739. Posto Novo Horizonte, BR-101 Leópolis. 1 para o ABC, o Alisson, 0 para o Força Luz. Tem bola rolando no Campeonato Gaúcho, semifinal, jogo da volta, 0 a 0, 10 minutos do primeiro tempo, Grêmio e Caxias, no agregado 2-1 para o Grêmio. Bola para o Alisson, recolheu pelo lado esquerdo, invadiu a grande área, vai tentar para cobertura, o Alisson para fora, sobre o gol defendido ali pelo goleiro Odair. Lançamento bonito, costado da zaga, pegou o Alisson habilitado, ele bateu para fora, Jackson. E de primeiro, Claudinho deu velocidade na sequência depois da roubada de bola do ABC. O Alisson foi pelo lado esquerdo, tava a marcação, ele tentou dar por cima do goleiro. Se tenta o cruzamento com a perna esquerda, pegar o Tênis chegando na cara do gol, mas foi muito rápido e bonito o lance do ABC neste momento, Marco. O Odair sai jogando pela direita da grande área com Jadson, se manda Jadson, fez o breque de bola para cima do Alisson, empurra a bola para o Cícero, ele recorre, domina cercado do Alvinegro, abre pela linha lateral do gramado, soltando para o João Vitor, que toca para o Thiago, Thiago recolhendo da frontal de grande área, Didinho lá pelo lado esquerdo, é Ciel que domina, começa jogo, Ciel carregando lá pelo lado esquerdo, camisa meia dúzia, Ciel já ganha o território Alvinegro, bola dominada pelo Ciel, empurrando, que tá colocado Vinícius, ele prende Vinícius, devolvendo para o João Vitor, Cícero pede na roda gigante do gramado, pediu, recebeu Cícero, faz a abertura na direita, vai tentar Biel Potiguar, encara a marcação do contrário, tira dele Marcinho, a bola vem pela linha lateral do gramado, arremesso lateral que favorece a equipe do Força Luz, cobrado pelo Biel, Biel tocando bola para o Jadson, Jadson recolhendo com Cícero, aperta Claudinho, Cícero fez a proteção, Claudinho reclama de falta, a bola vem tocada pelo Jadson, ele recolhe pela linha divisória do gramado, mais um campo intermediário, já solta jogo empurrando, vem de tá colocado, Thiago girando para o Manuel. O Manuel tem jogada com o Ciel. Ciel é quem domina lá pelo lado esquerdo. Ciel recolheu pela mão para cima da marcação do contrário. Faz o breque de bola do Vitinho. Segurou o Ciel próximo da linha demarcatória. Começa de novo jogando com o Manuel. Manuel empurrando o bola onde está colocado o João Vitor. Ele vem dominando o João Vitor para o Thiago. Thiago recolhe. Aperta em cima dele, Claudinho. Atrasa a bola para o Odair. Ele sai na meia lua de grande área. O Odair faz a abertura para o Manuel. Manuel prendendo lá pelo lado esquerdo. Tenta a ligação de bola pelo lado canhoto. Não tem ninguém no time elétrico. A bola fica de graça ali para o Vinícius Leandro. 98. Show do futebol! A Conjol tem toda a linha de argamassas, rejuntes e impermeabilizantes Quartzolite, com 10 anos de garantia. Com esse time, a partida está ganha. Conjol e Quartzolite dão show de bola na sua obra. O Josiela de Felipe Camarão tá ligado comigo no futebol da 98. Quando tem falta em cima do Netinho, próximo do bico da área, lá pela direita, Jackson. Que vinha com tudo na velocidade depois de receber a bola do Tênis. Tá gostando muito de chegar pela direita no ataque, o lateral direito, o Netinho. A falta ali para a cobrança, Marcílio é quem se prepara. O Senna, Chico Senna, que é Paul Ferrense, abecedista, tá lá em Mirassol ouvindo a 98 FM. E o Juscelino Queiroz tá voltando da igreja Nossa Senhora das Graças, lá de Copé e do Arenã, também torcedor do ABC, Marco. Meia direita, campo de ataque do mais querido Marcílio, posicionado também Netinho, entre o bico e a lá, meia lua de grande área, tá lá Marcílio, tá lá colocado Netinho, na marca de 14, sai Netinho, é Marcílio, tocou o rasteirinho pro Ronaldinho, tentou soltar do Netinho, grande área de graça, a bola foi pela linha de fundo, apenas o tiro de meta para o Forcedu. Se esperava que o Marcílio fosse meter na área, mas fez a ali, numa jogada ensaiada com o Claudinho, que quando bateu de primeira para tentar o Netinho mais uma vez, pegou muito forte na bola e foi tiro de meta para a equipe do Fosse Luz, 1-0 ABC no placar de Potiguar Farma. Tem gol. Onde? Gol do Potiguar de Mossoró. Agora Potiguar de Mossoró 2-0, 8 minutos do segundo tempo. Bola vem dominada pelo João Vitor. João Vitor vem dominando, recolhendo o João Vitor pelo campo intermediário pelo Cícero, tocando para o João Vitor. Tirou do Claudinho, já faz a ligação de Condo, metendo onde está colocado o Manuel. Manuel girando pelo lado esquerdo para o Ciel. Ciel é quem domina em cada marcação do Vitinho. Bola presa no pé do Ciel. Toquinho foi do Vitinho. Recuperação do Manuel pela linha divisória do gramado. No corredor central já empurra jogo para o Thiago. Thiago recorda, domina, prende o Thiago. Thiago tira do Denner, mete pelo Cícero. Onde começa o jogo de futebol, apertou em cima dele o Vitinho. Arrombado de bola do Claudinho. Recuperação feita pelo Jasson. Lá vem João Vitor, ganhou a parada do Valderrama, se manda. João Vitor soltou na ponta direita, jogada boa, carregando, não deu, correu a bola mais, o que o Biel foi pela linha de lado, arremesso lateral para o time do ABC. E atenção, torcedor ouvinte de futebol, 98. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 15 minutos, eu disse 15, eu repito, 15 minutos e bola rolando. Primeiro tempo de jogo, estádio Frasqueirão, com João e Quartolite, dão show de bola na sua obra. Cachaça 51, sempre uma boa ideia. Um para o ABC, gol de Alisson, força e luz zero. No campeonato catarinense, quartas de final, jogo de volta. O Figueirense vai vencendo a Chapecoense pelo placar de 1 a 0, 12 minutos do primeiro tempo. No campeonato paulista, tem gol do Red Bull Bragantino, agora Red Bull Bragantino 1, Botafogo. Fogo de Ribeirão Preto 0. Ouvindo o som do futebol da 98, Gil Salles, lá no Nossa Senhora da Apresentação, tá ligado conosco. Anunciando pra você de segunda a sexta-feira, meio-dia, tem 12.98 com mão na Karina e Thiago Rebolo. Dionísio Otera, 16 e bola rodando, primeiro tempo, 1 a 0 para o ABC. Jogo te agrada ou te aborrece, Dionísio? Arrefeceu um pouco mais o ABC quando se esperava que ele pudesse intensificar um pouco mais a procura pelo gol. Diminuiu sua intensidade, embora o time do Fosseiros também não tenha chegado com maiores perigos. Apenas uma chegada a Lili Wallison, um belo cruzamento, um belo lance em profundidade do Claudinho aqui do lado esquerdo, mas nada mais foi criado. Fosseiros começa a tentar se encaixar, principalmente nessa segunda bola, quando o BC pressiona sempre do time alvinegro. Fosseiros tenta ocupar um pouco mais o meio de campo. Dionísio Otera, que chegou de um lauto almoço preparado pela Betânia em homenagem ao Dia das Mães. Esse ventinho aqui chama, né, Dionísio? E aquele camarãozinho no dendê, lasanha de frango. Aí tá jornada dura hoje, viu? Salete, Betânia, né? Forte beijo a todos. Foi bom demais hoje, mamãe também. Continua o trabalho lá, né? Continua até altas horas. Lá vem descendo o time elétrico, Jardim pela direita, solta a bola, meteu pro Insone, no bico da grande área, tentou levantamento, passou ali pelo jogador, o Vinícius Silou, Vinícius dentro, faz a ligação de bola, tenta Claudinho, proteção de bola feita pelo Thiago, Thiago tirou na boa, foi atingido pelo Claudinho, falta do Claudinho, chegou pegando o Thiago aqui pelo campo intermediário do Força e Luz, o Jackson. Lançamento que veio desde a defesa do Vinícius Leandro, tentando aqui o Claudinho, só que a bola chegou muito mais para o zagueiro da equipe do Força e Luz. Depois ele fez a falta, olha o lance. Levantamento lá pra boca do gol do Stone, tranquila defesa do goleiro Wellington. O Bezerra tá ligado no futebol da 98, lá no Parque dos Coqueiros, tá certo? Obrigado pela audiência. É Marcelo recolhendo aqui pelo campo médio do time do ABC, pelo lado esquerdo, já mete bola tocando, já tá colocado, Valderrama vai se mandando com ela, Valderrama entregando bola, já tá colocado o Denner, ele foi desarmado, perdeu o Stone, recupera o Valderrama empurrando bola pro jogador que é o Alisson, girando para o Claudinho pelo lado esquerdo, Claudinho domina, recolhe Claudinho, tentou metida no meio da zaga, tira de cabeça, passa o perigo, Manuel mete no peitoral, Jadson, desarmado pelo Alisson, Alisson toca a bola, dominou na grande área, Vitinho adiantou demais, Vitinho, goleiro saiu, volta aberto, fez o levantamento na grande pequena área, tira de cabeça, Manuel afasta o perigo. Na pressão da roubada de bola do Alisson, insiste o ABC, pressionando, Netinho domina, Netinho toca a bola, já tá colocado o Denner, Denner girando lá no bico da área pela direita, Vinícius para o Alisson, ele recorre e vai tentar o levantamento, tocou o Márcio, buscava Denner, antecipa João Vitor, já faz o corte, mete bola para o Vinícius, vai descendo o time elétrico, tenta encaixado, contra golpe, bola metida para o Missoni, Missoni mete pelo Biel Potiguar, penetração do Biel Potiguar aqui pela ponta direita, Elson Cabeludo tá ligado comigo, o Biel Potiguar empurrando bola para o Vinícius, Vinícius centro da grande área, errado, deu pro Vinícius Leandro, zagueirão sai fora dominada pro Claudinho, Claudinho lutou pra cima do Jadson, falta cometida pelo Jadson, em cima do Claudinho, campo médio do ABC, Jadson. O Jadson não dá espaço, veio marcar aqui no campo do ABC, no momento que o Claudinho recebeu a bola, ele tá encontrando dificuldade, porque sempre cortas para o zagueiro da equipe do Força e Luz, chegou forte, fez a falta, e é o ABC que vai para a cobrança, já bateu 1 a 0 o ABC, no placar de Cachaça 51 e Multimédica. Elson Cabeludo, Rita, Matheus, o pessoal todo acompanhando, ligado aqui no futebol da 98. Olha na medida de bola pro Netinho. Antecipa Thiago, faz o corte, Thiago tocando bola pro Vinícius, Vinícius para o Cícero, Cícero para o Vinícius, Vinícius tenta a ligação, buscando o Galo aqui com o André Costa, cortou ele, tem um toque, ida Valderrama no carrinho, tenta a medida de bola pro Claudinho, ela acaba perdendo-se pela linha lateral do gramado. Arremesso lateral que favorece o Força e Luz aqui pela direita, cobrado pelo Biel que toca a bola pro Cícero, Cícero recorde pelo campo médio, pressionado Cícero, fez o breque de bola, tirou ali da marcação de Denner, é Cícero que vai carregando, Cícero pro Vinícius, Vinícius devolve bola pro Thiago, Thiago recolhendo, Thiago metendo bola de ataque do cara, João Vitor que domina, prende bola, João Vitor girando pro Jadson, ele recorde, Jadson novamente faz a evolução para o João Vitor, ele vai segurando pela linha demarcatória, tenta a ligação do comando, tirou de cabeça, eles estão soltando bola pro Marcílio, Marcílio entregando pro Valderrama, é contra golpe do mais querido, tentou jogar com o Vitinho, não deu pro Vitinho, a bola fica tocada pelo jogador que é o Thiago. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. Dá um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 20 minutos, eu disse 20, eu repito, 20 minutos de bola rolando no primeiro tempo de jogo. Estádio Maria Lemas Paracho, Frasqueirão, Potiguar Farma, mais popular de todas, agora no Pajuçara. Chame pelo WhatsApp 999-24-90-91. Não tem plano, tem multimédica. WhatsApp 98191-7077. Um para o ABC, o Alisson, força do zero. Tem bola rolando no Campeonato Catarinense, 18 minutos do primeiro tempo, Figueirense vai vencendo a Chapecoense pelo placar de 2-0 no campeonato Carioca, 0 para Fluminense, 0 para Portuguesa. Ouvindo o som do futebol da 98, Roberto Noronha é torcedor do ABC. De segunda a sexta-feira, 18 horas, tem o repórter 98 com Felipe Filho, Danilo Sá, Alexandre Mulatinho, Cristiano Medeiros, Thiago Rebolo e convidados aqui no jornalismo da 98 FM. É falta para o ABC do Joacir Mafra, aqui do lado esquerdo, meia esquerda, a falta foi em cima do Claudinho, confere, Jackson. Confere, foi em cima do camisa número 3, o Jackson. Fez a falta, o Claudinho já ia partir em direção ao ataque. Bola parada, tá Marcílio, o próprio Claudinho ali, próximos para a cobrança. Jorge Santos, no aniversário do seu dia, torcedor do ABC, tá querendo gol, Vinegra, que é irmão de Luiz Cláudio e do neto lá do Marcílio. Deixou pro Claudinho, fez a cobrança, levantou pra boca do gol, afasta o Benico, João Vitor, bola voltou, dominada pelo Netinho. O ABC recolhe com o Netinho. Netinho desafoga aqui pela ponta esquerda, toca pro Marcílio, ajeitou de cabeça, metendo bola pro Claudinho. Na ponta esquerda, levantamento, bateu direto pra boca do gol, defesa do Odair na pequena área, capixa. E depois do cruzamento, foi apenas pra conferir porque o Denner chegava pra tentar ali o cabeceio. Bom goleiro o Odair, sai muito bem principalmente nas bolas levantadas no alto. 1-0 ABC, placar 98. Diógenes Baracho tá ligado comigo acompanhando o futebol da 98, Antônio Barbosa, o Renato Júnior, tá todo mundo ligado comigo, rapaziada lá de Alexandria também acompanhando o nosso futebol. A bola foi dominada pelo Thiago, Thiago pelo campo médio do time do Força Luz, girando bola pela direita com Jadson, é Jadson que recolhe, Jadson para o Biel Potiguar, tirou dele o Alisson, Alisson mete a bola para o Claudinho, meteu no meio das canetas o Jadson, falta cometida pelo Jadson, é uma briga, um duelo particular aqui entre o Claudinho e o Jadson, hein, Dionísio Ortega? É sim, Marcos, e muito bom zagueiro o Jadson, faz mais uma temporada segura, joga muito duro, joga firme, e também o volante Cícero Matheus, que teve passagem rápida pela América, mas é um bom jogador. A bola vem tocada pelo Vinícius, Paulista girando lá pela direita pelo Vinícius, dentro que se manda que o Mela rompeu ali demarcatória. Se manda Vinícius dentro, entregando bola pro Netinho. Netinho recolheu pra cima do Vinícius, a bola de Alisson meteu pro Netinho, ponta direita, levantamento, tentou Vitinho de cabeça, a bola desviou na zaga, foi pela linha de fundo. Escanteio para o ABC pela direita. Jogada rápida, Netinho, o Alisson, depois Netinho e o cruzamento. O Vitinho cabeceou, ela não ia na direção do gol, mas acabou ganhando o escanteio. O próprio Netinho é quem vai para a cobrança. Lá vem Netinho na cobrança do escanteio para o ABC nas quebradas à direita na marca de 24 minutos e bola rodando no primeiro tempo de jogo. Tá 0-0 aqui no estádio Frasqueirão, é campeonato 1-0 para o ABC, é campeonato estadual. Ajeitando lá Netinho pro levantamento no agito, ele sabe que no agito não tem favorito. Olha a preocupação com o grandanel Meritão ali na grande área, o Manuel tá coladinho nele. Netinho cobra, levantamento pra boca do gol, de novo de cabeça, João Vitor, bola volta lá pro Netinho pela direita, Netinho recorde, perdeu o pé de ferro, bola fica tocada ali pelo Ciel. Ciel é quem domina, Ciel tocando bola, recolhendo o Ciel no bico da grande área. Pedro Dino escapa, tocando para onde está colocado o Manuel. Manuel vai recolhendo lá pelo campo. Falta em cima do Manuel, já cobrada pelo árbitro, assinalada pelo árbitro 98. Show do futebol! Economize até 95% na sua conta de energia. Fale com a MG, especialista em energia solar. Ligue 84 99428-5739. Jackson Capixaba já havia informado, mas é sempre bom na audiência rotativa do rádio, a mudança na arbitragem. O Anderson Fagner substituiu Leandro Lincoln e o Pedro Sanderson passou de assistente 2 para assistente 1. O Jackson já havia passado esses detalhes, mas sempre é bom reforçar a informação, tá certo? João Henrique, a bola vem dominada pelo Cícero, faz o giro pela ponta direita, tá buscando o Biel Potiguar, tocou de cabeça, não tem ninguém do time elétrico, a bola fica dominada pelo Marcelo. Do lado esquerdo, já mete o jogo pro Denner. Que bola do Denner, fez a ligação pro Alisson, recorda aqui pela ponta direita, foi pra cima da marcação do Thiago, invadiu a grande área do lado esquerdo, ajeitou, bateu, defendeu o goleiro, voltou a bola pro Vitinho, adivinha! O Mago encheu o pé, o Odair espalmou, Vitinho meteu pro fundo da rede. Na marca de 26 minutos de bola rolando no meio do tempo de jogo. O Odair pra ti já era. O Vitinho foi direto pra galera. Levanta, torcedor alvinegro. Vibra, festeja e comemora. Você tem direito, Vitinho. O Vitinho prendendo na camisa do campeão brasileiro, Vitinho. O Vitinho é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol, eu quero ouvir o Jackson. Os atacantes do ABC estão atentos. Agora foi o Vitinho. Depois da boa jogada de Alisson, se livrou da marcação. Ele tem uma bomba. O Odair fez uma grande defesa e no reboque não apareceu nem Jackson nem Manuel, os zagueiros do Fosse Luz. Quem estava esperto era o Vitinho. Chegou soltando a perna para marcar o segundo gol do time do ABC. Agora 2-0 no placar da 98 FM. Dionísio Teda, escapada do Alisson pelo lado esquerdo, encheu o pé, o Odair espalmou e o Vitinho tava lá para aproveitar, para conferir. 2-0 pelo ABC, Dionísio. É a melhora aqui, talvez, do trabalho aí do Moacir Júnior, dessas jogadas pelos lados, em profundidade, uma bela bola metida pelo Denner aqui na esquerda, em profundidade para o Alisson, que fez aquela jogada característica, cortou para a direita, bateu de chapa, na defesa parcial do goleiro, o Vitinho aproveitou o rebote e marcou 2-0. O ABC está se encaixando, chega com muita facilidade, principalmente pelos lados, Marcos. Olha, Netinho na ponta direita, recolheu Netinho entregando bola pro Vitinho, pra cima do Manuel na ponta direita, recolheu Vitinho, ganhou a parada, tentou jogada com o Denner, recuperou ali no bico da grande área, empurrando o jogo, aqui na ponta esquerda, Marcinho ajeitou de peito, deu de graça a bola onde tá colocado o jogador que vem carregando o Thiago, ele vai se mandando, foi atropelado, Jadson, foi pego pelo Marcinho, falta e amarelinho pro Marcinho, Jadson. E foi muito mais pra parar a jogada, ele sabia que o Fosse Luz ia subir em direção ao ataque, e olha o lado esquerdo ali que tava livre. César Lopes está ligado comigo, acompanhando o futebol aqui da 98, torcendo pelo ABC. A bola de Vinícius Paulista tirou do Vinícius, atacante tocando pelo Valderrama, Valderrama para o Militão, Militão para o Vinícius dentro. De pé em pé, bola atrasada pelo goleiro Wellington, que gira para o Netinho lá pela direita, campo inteiro defensivo do time do ABC. Recorda Netinho, Netinho prende, faz o levantamento pelo Vitinho, protegeu ali da chegada do camisa 4. O Manuel foi puxado, tentou dar um chute ali no Manuel, a falta para o ABC na direita, campo intermediário. É por ali que o ABC sempre vai nas boas jogadas. O Fosse Luz chegou fazendo a falta. Netinho vai meter. Ia tentar girar e bateu ali logo de lado para o Vinícius Leandro. Adílio 6458 está em Belo Horizonte, Minas Gerais, torcendo pelo ABC, ligado na 98. Alô, Adílio, em Belo Horizonte, gente que se liga no futebol da... E bola do Denner, tocou ali pro Vitinho, vai marcar mais um Vitinho, adivinha! Festeja e comemora, você tem direito, Vitinho. O Vitinho prendendo na camisa do campeão brasileiro, Vitinho. O Vitinho é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol, eu quero ouvir o Jackson. O Denner, Marcos, deu um passe, ele tava de costa. Ele deu de primeira, ele já sabia onde encontrar o Vitinho. Bola passou pela defesa e ficou esperando o impedimento. Mas o Vitinho partiu de trás, entrou, esperou o Odair sair para bater no canto esquerdo do goleiro e marcar o terceiro gol. E o ABC jogando em casa, mesmo com o mando de campo do Fortaleza, aliás, do Fosse Luz, está fazendo o seu papel, viu, Gaúcho? 3-0 no primeiro tempo. E vem, enfim, é o time do Fortaleza, tirou da linha de tão, metendo bola pela linha lateral. Tá infernal o ataque do ABC, hein, Dionísio? O segundo gol do ABC, Marcos, desmontou completamente até o ânimo do Fosse Luz. E aí o ABC foi encontrando mais espaço, justamente pelo lado do campo, né? Netinho muito bem na partida, o Alisson aparecendo bem na esquerda, na direita, o Denner também flutuando, ocupando os espaços, e essa jogada foi realmente uma pintura. A bola de Alisson, que meteu um passe, deixou ali o Denner, como disse Capixaba, deu praticamente ali um passe, já sabendo que o Vitinho passaria em direção ao gol. Zaga do Fosse Luz marcou em linha, Vitinho saiu na cara do gol apenas para tocar e definir. Faz um bom primeiro tempo ABC, um primeiro tempo consistente, não dando espaço para o time elétrico, e quando chega com muito perigo, e até o momento já mandou guardar três. Na meia canhota, falta pro time do Fosse Luz fazer a cobrança, tá por aqui pra batida, na marca de 32 minutos e meio de bola, rolando o Ciel, deslocado na direita, fez a cobrança, levantamento pra boca de gol, tira de cabeça, então voltou pro João Vitor, bateu pra fora, pela linha de fundo, é tiro de meta, olhando o Wellington, foi no cantinho, a bola desviada ali pelo João Vitor. Ele ficou olhando, Marcos, porque a batida de primeira do jogador da equipe do Fosse Luz foi pra tirar realmente o goleiro da jogada. Quando ele se preparava, esperava até um domínio, e a bola foi para fora, não tinha como pegar se fosse no cantinho, ali do lado esquerdo do goleiro do ABC, que agora não tem muita pressa para a cobrança do tiro de meta. Jairo Moura Júnior tá ligado na 98 lá em São Luís no Maranhão, é torcedor do ABC. Alô, Jairo Moura Júnior em São Luís, capital do Maranhão, é gente que se liga no futebol da 98. Tá todo mundo ligado aqui no futebol da 98. 33 e bola rolando o primeiro tempo. 2-3-0 para o ABC em cima do time elétrico. Joga errado, Fosse Luz, a bola ficou no pé do Valderrama. Valderrama continuou, foi desarmado já pelo Sone. Sone recorde, perde pelo Valderrama, ganha Sone novamente. Sone vai se mandando, escapuliu do Valderrama, se manda. Sone despejou pro Biel na ponta direita, Biel pra cima do Martinho. Recolheu o Biel, ponte guarda na ponta direita, faz a evolução de bola para o Sone. Sone recolhe, encara o Valderrama, tira dele, Martinho já encontra espaço, meteu bola. Foi falta ali do Stone, vai pintar amarelinho pro Stone, camisa 9 do time do Fosse Luz, hein, Jackson? Foi expulso, Marcos, direto. Porque no momento que o Marcílio tirou a bola que chutou, ele deu praticamente sem bola, porque ele viu que o Marcílio já tinha chutado. E um lance ali em que o árbitro estava muito próximo, e também o Bandeira. Agora os jogadores do Fosse Luz estão pressionando o árbitro da partida. Foi expulso o atacante da equipe do Fosse Luz. Dionísio Otero, com 34 minutos do primeiro tempo, perdendo o jogo 3-0, Stone expulso depois da falta cometida em cima do Marcílio. É, Marcos, foi visível, a gente inclusive comentava há poucos minutos, logo depois do terceiro gol do ABC, que o time do Forcelhos com o segundo gol desmontou muito a sua concentração, seu esquema de marcação, ele vinha até se segurando até o primeiro gol, se encaixando inclusive um pouco mais, mas é claro, a superioridade técnica do ABC acaba fazendo com que sempre o time encontre espaço. Pelo lado, pelo meio, é um time que tem uma qualidade de técnica infinitamente superior, mas aí também o Força vinha se segurando, só que o segundo gol notadamente você vê que a equipe desanimou, desmontou, desconcentrou, tomou o terceiro também, o ABC continuou pressionando e aí agora com 3-0 já parte para perder a cabeça e bem expulso, e agora complica mais a situação do time elétrico. Luiz Gonzaga Lopes Júnior tá de olho na TV e ligado aqui no show da 98 FM. A bola bem dominada pelo ABC, que agora tem um homem a mais, o gramado tocando retinho, retinho, empurrando para o Alisson. Diga. O Thiago, camisa número 5, capitão do Fosse Luz, levou cartão amarelo por reclamação. Vitinho girou pro Alisson lá pela direita, Netinho passa a bola do Alisson, empurrou pro Vitinho, pegou no costado da zaga, ponta direita, cruza pra grande área, tira dali Thiago metendo bola pro João Vitor. João Vitor se manda em como ela vem carregando, João Vitor metendo para o Ciel recorde lá pelo lado esquerdo do campo médio do time elétrico, entrega a bola no domicílio para o Vinícius rompe o demarcatório, faz o breque de bola em cada marcação do Alisson, ele prende o jogo, encontra espaço com Cícero devolvendo bola pro Vinícius, é o time elétrico que desce, um a menos o gramado, bola bem dominada pelo Biel tocando para o Cícero, jogando pro Jadson pela direita para cima do Martinho, no costado do Martinho, faz a ligação pro Vinícius, proteção é feita pelo Elitão na boa, ganha parada, recolhe o Elitão, ele puxa pela linha lateral, mas entrega de graça a bola pro Jadson, bico de grande área, Jadson vai para cima do Valderrama, prende bola com o Valderrama, fazendo ligação pro Vinícius, ponta direita, Sassaricou pra lá pra cá, procura espaço, passou pelo Martinho, passou pelo Valderrama, foi derrubado, é falta do Valderrama em cima do Vinícius, lateral direita da grande área. É isso que o Fosse Luz agora deve fazer. Tem que ir para cima e com um jogador a menos, vai sempre na jogada individual, como fez agora o Vinícius. Puxou e o Valderrama, que ficou para trás, teve que fazer a falta. É na bola parada que o time do Fosse Luz vai tentar, quem sabe, até diminuir o placar, Gaúcho. O Luciano é motorista da empresa Conceição, da linha 83, está ligado no show do futebol da 98. Luciano, motorista da linha 83 da Conceição, é gente que se liga no futebol. Lateral direita da área, falta cobrada pelo Ciel tocando ali na meia-lua de grande área, falta cometida pelo Netinho. Chegou pegando André Costa na meia-lua de grande área, falta que leva perigo ao gol defendido pelo Wellington. Quando se esperava que na cobrança da falta fosse no alto, ele achou bem colocado ali o André Costa, se apresentou e pediu a bola. E o Netinho chegou fazendo a falta, é mesmo ali bem próximo da risca da grande área, dentro da lua, que empate bem dali, é muito bom, principalmente tá próximo da bola o Ciel, quem vai com a perna esquerda, também do lado direito, tem duas opções para escolher agora o Fosse Luz nessa bola parada na cobrança de falta. Quatro homens, o ABC na formação de barreira, cinco agora posicionado, João Vitor tá ajeitando também, Ciel, é do interior da meia, lua de grande área, na marca de 38 minutos de bola rolando, etapa inicial de jogo, Força Luz perde 3-0, tem um homem a menos, foi expulso o Stone, ajeitando por ali para a batida, Ciel, camisa meia dúzia, João Vitor também posicionado, é na frente do gol defendido pelo Wellington, busca diminuir o placar, passou para a bola, Ciel fez a batida, passou pela barreira, encaixou tranquilo, Wellington não tem rebote. Que amou muito bem a barreira e ficou para o Ciel, que deu, passou da barreira, foi meia altura, o goleiro do ABC fez a defesa e já fez a reposição. O ABC está com tudo aqui pelo lado esquerdo. Dionísio Teda, comentarista da 98, 38 e 40, primeiro tempo de 3-0 para o ABC em cima do Força Luz, como é do jogo? ABC confortável na partida, Marcos, agora administra inclusive com mais tranquilidade o placar. Time do Força Luz abusando muito da falta, teve agora a oportunidade de bola parada na entrada da área, mas o Ciel atrasou ali para o goleiro do Wellington. Então eu acho que esse primeiro tempo o ABC encerra com um bom desempenho de futebol, usando muito bem os lados do campo, sendo muito perigoso também pelo meio, e faz justiça, merece muito placar 3-0, porque trabalhou para construir esse marcador. Netinho na direita, soltando bola para o Alisson. Alisson devolvendo para o Netinho lá pela ponta direita, encarou a marcação do Ciel, vem trazendo bola pela meia, no corredor central, entrega jogo aqui já pelo lado esquerdo para o Vinícius Paulista. Recolhe Vinícius Paulista, ele tem Martins se enfiando pela ponta, canhota comprida demais a bola do Vinícius Paulista. Ela perde-se pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Força e Luz. 98, som do futebol. Não tem plano? Tem Multimedical. Ligue 2030-8004 ou pelo WhatsApp 98171-7077. A reposição de bola será feita ali pelo goleiro Dair, caminhando para a marca de 40 de bola, rolando o primeiro tempo do jogo, está 3-0 para o ABC. Valderrama, a parada de cabeça, tira ali da frente da grande área, o jogador que é o Thiago, ele tenta ligar no comando, afastou novamente o Editão, de cabeça João Vitor, João Vitor tenta ligação de bola, meteu para o Vinícius, ganhou a parada do Vitinho, o Vinícius se manda lá pelo lado esquerdo do campo de frente do time do Força e Luz, ele fez o breque de bola para cima do Vitinho, segurando a bola, metendo de tá colocado o Cícero, encara a marcação do Denner, mete para o Vinícius, escapa do Vinícius Paulista, atirou do jogador que é o Vitinho, girando para o João Vitor, do lado canhoto João Vitor domina, João Vitor soltando para o Biel Potiguar, Biel recorde, marcado pelo Valderrama, encontra espaço, meteu para o Thiago, faz o levantamento, tenta Vinícius, apado de cabeça Litão, rebote, voltou com o Biel Potiguar, esse empurra a bola de ataque no carro, Cícero faz a evolução para o jogador que é o Thiago, novamente tira de o Alisson, mete para o Manuel, Manuel é pressionado pelo Denner, tem que atrasar a bola para o Odair, o Alisson chega apertando, sai jogando já com o Cícero, ele recorde, abre o jogo aqui pela direita, vai direita, antecipou, Marcinho foi para cima do Jadson, derrubado, é falta do Jadson em cima do Marcinho. Falta para o ABC, meia canhota, campo de ataque, Capixa. Você viu como a bola era muito mais para o Jadson? Marcinho, com muita força de vontade, deu um pique. Ele já sentiu que a bola ia ser ali realmente para o camisa número 3. Chegou a tempo, foi puxado pelo braço e aqui pelo lado esquerdo. Está muito bem o Marcinho e também o Netinho do lado direito. É o próprio Marcinho que está próximo da bola e também o Claudinho. É na cobrança de falta. Meia canhota, campo de ataque do ABC, 41,5 de bola rolando no primeiro tempo. O jogo está 3-0 Alvinegro. Em cima do Força e Luz, que teve Stone expulso depois de uma falta em cima do Marcinho. Cobrada pelo Claudinho. Claudinho pro Vitinho. Afastou o perigo de qualquer maneira. Já o André Costa. A bola vem cá no campo intermediário. Ela vem carregando o jogo por ali. O Valderrama. Valderrama recolhe, recolhe. Valderrama tenta se mandar com ela. Vai-se embora, Valderrama. Pega a bola onde está posicionado. Denner. Denner girando para o Netinho lá pela direita. Recebe o Valderrama. Valderrama vem dominando. Pressionado, tocando bola de Valderrama atrás para o Vinícius Dendro. Vinícius Dendro recorde o jogo, prendendo Vinícius Dendro para o Valderrama. Valderrama tira da marcação do camisa 8. João Vitor foi desarmado. Falta do João Vitor em cima do Valderrama. É que o Valderrama até demorou um pouco para meter a bola para o Denner, que estava pelo lado direito, também se aproximava o Netinho. Mas ele fez a proteção e ganhou a falta do João Vitor. No gente que se liga na gente, Francisco Massiflei. Francisco Massiflei é gente que se liga no futebol da 98. É o ABC que desce com Claudinho, bala voltou, dominada pelo Força e Luz, o Vinícius, Vinícius girando pelo Biel Potiguar, Biel vai se mandando aqui pela direita, escapou da marcação do jogador, que é o Claudinho, antecipa Vinícius Dendro, ele ganha parada, Vinícius Dendro, toquinho de bola atrás aqui para o Marcinho devolve para o goleiro Wellington na pequena área, Wellington solta pela direita da área para o Netinho, Netinho vai se mandando com ela, vencendo Netinho na pela direita, Netinho entregando o balão do taco no carro dele, Denner se manda rapidamente, busca o quarto gol, ABC no final do primeiro tempo, 43 anos de bola rolando, etapa inicial do jogo com controle absoluto do ABC, 3-0 para cima do time do Força Luz, Valderrama, Valderrama metendo para o Militão, Militão girando bola para o Marcinho, Marcinho entregando para o Claudinho domina, perde ali para o Cícero, bom jogador o Cícero entrega a bola, soltando aqui pelo lado esquerdo, vem dominando o Vinícius pela direita, campo defensivo, vai tentar ligação para o Biel Potiguar, não deu para o Biel, a bola fica tocada pelo Vinícius Paulista, na pressão, mão da costa, traz a bola para o Wellington, que sai jogando lá pela direita, campo intermediário, metendo o jogo para o Netinho se manda, vai se embora com ela, rompendo demarcatório do ABC, Netinho vai botando pressão, Vitinho vai se enfiando, bola vem para o Valderrama, Valderrama entregando para o Alisson gira, protege o Alisson, dois a marcado, devolve bola novamente ali para o Valderrama, Valderrama solta na penetração do Editão, Editão vai se mandando, corpo inteiro, campo de frente, girou pelo lado canhoto para o Marcinho, é Marcinho quem domina, pressionado pelo Vinícius, toca a bola para o Vinícius Paulista, Vinícius protegeu ali do jogador que era o camisa 2, o Biel metendo para o Vinícius dentro, ele tenta a jogada na coletinha, deu errado, lateral que favorece a equipe do Força e Luz, 98, som do futebol. Faça mais pausas e vá curtir a vida. Com Cachaça 51 é sempre uma boa ideia. Um brinde a você. Beba com moderação. Saga do Porcedu, sai jogando errado com o Thiago, bola no pé do Vitinho, Thiago recupera a posição, ele faz a proteção de bola, segura, aperta Vitinho, sobre ele, bola ficou dominada pelo Thiago, Thiago entregando para o Manuel, Manuel recolhe, falta, foi falta do Vitinho em cima do Thiago, lá na linha de fundo, próximo da bandeira, descanteio, Jackson. Até demorou dar um pouco a falta, Marcos. E o camisa número 7, o Cícero, dominou a bola e ficou levantando os braços. Até porque ele estava ali bem pressionado na marcação do ABC. 2 minutos de acréscimo desde o primeiro tempo. Lá no satélite, o Edgar Gouveia e o Francisco Massicleia são ligados aqui na 98. A bola bem dominada pelo time do Força e Luz. Falta do Netinho. Netinho cometeu a falta em cima do João Vitor. É falta que o próprio João Vitor vem para a batida 45. Estamos chegando em 45. Já sobe a placa de acréscimo aqui. Bola bem dominada pelo Thiago. Thiago vem recolhendo pelo campo médio do time do Força e Luz, entregando para o João Vitor. João Vitor domina, passa errado. João Vitor corta, é feito pelo Vitinho, entregando para o Marcílio. Marcílio recolhendo com o Valderrama. Valderrama solta a bola para o Vitinho novamente na pela direita, campo de ataque. Que bola tá valendo pro Denner, dominou na direita, invadiu a grande área, meteu pro Claudinho. É só fazer, Claudinho foi derrubado, é pênalti! Penalidade máxima do Jadson em cima do Claudinho na frente do árbitro. O Jadson minoniza, aplaude o árbitro, marcou o pênalti em cima do Claudinho Jackson. E muito mais pela jogada rápida do Tênis, que fez o cruzamento e o Claudinho tinha até como bater com a perna direita de chapa pegando de primeira. Só que o Jadson se apresentou na marcação, ele deu um drible até desconcertante, puxou para o outro lado que ia bater com a esquerda. O Alisson vai para a cobrança do pênalti e o ABC pode marcar o quarto gol, Marcos. 46 é pênalti para o ABC. O Alisson veio na meia do grande área, pode fazer o quarto gol agora, o mais querido. Mãos na cintura do Alisson. É o outro Alisson no jogo de hoje. Mãos na cintura, concentrado. Bom goleiro da Irdemite da Moldura, pode pintar o quarto do ABC. 46 agora. Foi pênalti do Claudinho. O Alisson vem para a cobrança do pênalti. Correu, bateu, adivinha! Da marca de 46 minutos e bola rolando, etapa inicial de jogo. O Bonair pra ti já era. Como o Alisson foi direto pra galera. Levanta, torcedor alvinegro. Vibra, festeja e comemora. Você tem direito, Alisson. O 11 brilhando na camisa do campeão brasileiro, Alisson. Como o Alisson é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. Quando levanta o braço, o árbitro me diz: é fim de jogo, é fim de papo no primeiro tempo. Aqui, Frasqueirão, 4 para o ABC, 0 para o Força e Luz, reportagem 98. E desce para o vestiário muito tranquilo, Marcos, depois do final do primeiro tempo, 4-0, e na batida do pênalti de Alisson, ele bateu muito forte. O Odaí foi para o seu canto esquerdo, ele deu no outro, no alto, uma bomba. E agora os jogadores estão descendo para o vestiário e a preocupação fica por conta do estreante, o técnico da equipe do Força e Luz, o Zé Marco, que vê seu time sendo muito bem envolvido pela equipe do ABC. ABC 4-0, tranquilo, segunda rodada aqui no estádio Frasqueirão, Bruno Manfredini. O som do intervalo. São 16:49 aqui no som do futebol. O ABC vai goleando em casa, jogando como visitante, mas em casa a equipe do Força e Luz pelo placar de 4-0, 2 gols de Alisson. Eita, ABC agora assumindo a liderança do campeonato em seu segundo turno, 6 pontos. 6 pontos para o ABC, primeiro colocado na Copa Rio Grande do Norte. O América é o segundo colocado com 4 pontos. A equipe do Força e Luz fica na 7ª colocação,

maior estoque, variedade. No Show, economia e o melhor atendimento da cidade. Vem, vem, vem. Aniversário do Show, é festa na sua casa, é festa pra valer. No Show, aniversário do Show, pode vir, pode chegar, é tudo pra você. Aniversário Conjol, festa na sua casa. Aniversário Conjol, vem! A Cachaça 51 é boa de todo jeito. Eu, por exemplo, gosto na lata. É o meu par perfeito, como gato é feito pra gata. Quando eu vejo a latinha, chega o sorriso desata. Penso logo numa caipirinha e afrouxo o nó da gravata. No supermercado, na bodega ou no boteco, brindando com a Miss, o feioso ou a tia véia, lembre que pedir uma 51 na lata também sempre vai ser uma boa ideia. Cachaça 51 na lata também é uma boa ideia. Beba com moderação. O som do com Bruno Manfredini. O som do intervalo. São 16 horas e 55 minutos aqui no Som do Futebol da 98. O ABC vai vencendo 4-0 a equipe do Fosse Luiz, que perdeu Stone, expulso ainda no primeiro tempo ao cometer uma falta em Valderrama. Dionísio Tenda. 4-0 para o ABC no primeiro tempo. Um jogador a menos da equipe adversária também no primeiro tempo. Já pode dizer que a fatura está liquidada para o jogo de hoje, gringo. No futebol, meu caro Bruno, é muito difícil você dar tudo como sacramentado, mas a gente também não pode ser hipócrita de, pelo primeiro tempo que o ABC apresentou, pela superioridade técnica que ela tem e existe, e é notória, é nítida, e 4-0 e o Fosse Luiz com a menos, que o Fosse Luiz tem a força para reverter esse marcador, chegar ao empate. Mas é claro que o ABC fez por merecer estar ganhando o jogo e chegando à liderança do campeonato. Uma vitória construída principalmente pelo bom volume de jogo desde o primeiro minuto, de pressionando a saída de bola do time do Fosse Luiz e também fazendo muita pressão, tanto do lado esquerdo e direito, mas não era a pressão simples, era a pressão organizada, de você ter dos lados, onde ele colocou dessa vez, a gente lembrava até tempos atrás, quando você jogava com o William Sete, o torcedor do ABC tinha muita raiva, né, pelos erros constantes do William Sete, mas hoje você viu um jogador de muita qualidade e me agradou muito nesse primeiro tempo, que é o Claudinho fazendo o corredor da esquerda. E você tem ali o próprio Denner também um pouco mais centralizado, mas também variando o lado do campo, e o Alisson fazendo um grande primeiro tempo também, flutuando entre a esquerda, a direita e meio, e essa mobilização, essa mobilidade que o ataque do ABC fez e com seu meio no primeiro tempo acabou forçando muito a última linha do Fosse Luiz, que tem realmente suas carências, marca forte, mas tem deficiências técnicas também que acabam sendo, ficando mais nítidas quando o ABC pressiona principalmente a saída de bola. Foi assim o primeiro gol, pressão de saída de bola, o Alisson acabou marcando no rebote, uma bola chutada na direita, sobrou nos pés dele, apenas teve o trabalho de empurrar. Uma jogada muito parecida. E aí também vale destacar que antes do segundo gol do ABC, mesmo tomando gol, o Fosse Luiz continuou fazendo seu esquema de jogo, todo fechadinho, com duas linhas de quatro, deixando o Stone um pouco mais adiantado e o André Costa para tentar chegar em velocidade ao gol, esperando a bola, a oportunidade que o ABC falhasse e sim tentar meter o contragolpe. Mas o ABC foi muito firme, o Valderrama muito atento, o Vinícius Paulista também muito atento a esse contragolpe do Fosse Luiz, os laterais fazendo boa partida, mas o Netinho do o próprio Marcílio, mas também muito atentos a essas bolas nas costas, principalmente no contragolpe que o Fosse Luiz tentava incrementar. Ocorre que o primeiro gol do ABC não teve tanto efeito em cima do Fosse Luiz, ele continuou organizado taticamente, mas o ABC continuou forçando, principalmente do lado esquerdo, com o Claudinho lançando bolas em profundidade para o Alisson, para o próprio Denner também, e foi assim que acabou saindo o segundo gol, numa roubada de bola de o Alisson, que habilitou Claudinho. Aí depois novamente gol ali já no caso de Vitinho. Esse segundo gol do ABC terminou por desmontar qualquer esquema defensivo, tático, até a concentração do time do Fosse Luiz. Na sequência, já teve a expulsão do Stone, que prejudicou demais o time elétrico, porque ali você tinha uma situação de que o Stone faz aquele meia de ligação, tentando sim uma bola mais longa, a bola em profundidade, para encontrar o André Costa, que é o único homem adiantado, para tentar fazer algum tipo de dano na defesa do ABC. Na sequência, depois do segundo gol, da expulsão, veio o terceiro gol. E aí sim, o ABC com a linha de passe, onde o Alisson, Denner, Vitinho fazem grande partida. Terminou 4-0, dois gols para Vitinho, dois gols para o Alisson. O Alisson faz uma grande partida nesse primeiro tempo, não somente pelo melhor rendimento individual que está tendo na tarde de hoje, mas também porque encontrou dois bons companheiros, dois parceiros que têm um nível técnico melhor e que podem ajudá-lo a render mais. No caso específico do Denner, que fez um bom primeiro tempo, e também do Claudinho, jogador muito técnico, que se posiciona muito bem aqui do lado esquerdo, na segunda linha, chegando com muita força também, habilitando o companheiro na bola em profundidade e depois fechando também para receber na entrada da área ou também fazer uma espécie de pêndulo na entrada da grande área do goleiro Odaí. Então o ABC se mostrou bastante ajustado nas suas linhas, uma linha de marcação muito firme lá atrás, que jogando coladinha com a segunda não dava espaço para o Fosse Luz. Nos poucos momentos que o Fosse Luz tentava subir mais um pouco, tivesse a oportunidade de criar entre as linhas e ocupar espaço nas costas dos volantes. Então foi um primeiro tempo muito acertado, muito ajustado da equipe de Moacir Júnior, que a gente vê que o seu trabalho, já pelo menos nesse tempo, já começa a dar um sinal de que taticamente a equipe evolui, que um jogador de melhor técnica como Claudinho já colabora no rendimento do meio de campo, que o Denner, que passou tanto tempo machucado e voltou aos poucos, pediu para jogar 45 minutos, foi atendido, agora volta no início da partida, desde o primeiro minuto, e faz um bom primeiro tempo, inclusive com boa dinâmica, e há uma tendência de crescimento. Então a ABC fez um bom primeiro tempo seguro, onde suas linhas estiveram muito conscientes, e ele não deu chance ao time do Fosse Luz. Uma partida como essa, meu caro Bruno, você não pode menosprezar o adversário, achar que pode liquidar a qualquer momento. O ABC não fez isso. O ABC jogou bem, o ABC teve a posse de bola, mas teve também o domínio, teve verticalidade, usou muito bem os lados, alternou jogadas, mudou de posicionamento. Ou seja, não era porque estava enfrentando um time que não é favorito ao título que a equipe se acomodou achando que poderia a qualquer momento vencer, fazer um gol a qualquer momento. O ABC respeitou, mas foi muito contundente. Fez 4-0 com muita autoridade e construiu a vitória sacramentada. E para completar, o Fosse Luz com um jogador a menos, e justamente aquele que tem a função de fazer essa ligação entre o meio de campo e o ataque, que é o Stone, jogador que tem uma boa qualidade e tenta sempre habilitar o Dionísio, tenta chegar também com os outros meias. Pois não, Jackson? Eu tô vendo que o Marcílio acho que não tá voltando aqui, tô procurando ele. Ele levou um cartão amarelo, foi isso? Certamente deve ser uma substituição do técnico Moacir Júnior. Tem duas situações aí, né, Jackson? Fica para a sua apuração aí depois no decorrer do segundo tempo. Se é opção tática, porque ele quer, vamos ver quem entraria no lugar dele, ou se é também daquela queda que ele levou, que acabou sentindo pouco o ombro. Com o placar já construído, vamos ver se o Marcinho também parte para poupar o Marcinho, se realmente a decisão é essa. O Marcinho não fez um bom primeiro tempo, não esteve mal, mas fez o primeiro tempo, digamos assim, nota 5. Quando acionado, tentou construir do lado esquerdo, mas realmente o diferencial desse lado foi o Claudinho, e o Marcílio ficou um pouco mais recuado, um pouco mais fechando sua posição, e quem realmente subiu muito, quem fez um bom primeiro tempo, muito, muito forte na chegada, foi o Netinho. Então, talvez o próprio Moacir ou queira substituí-lo por essa questão do ombro, ou também vê aí uma outra opção do lado esquerdo. Vamos ver quem entra. É o Marco Antônio que vai passando aí, é Jackson? Isso mesmo. Marcos Antônio, camisa número 27, recebeu orientação agora nesse momento do técnico Moacir Júnior, está se dirigindo para cá porque a bola vai começar a rolar. 16 para o 27. Então é isso, meu caro Bruno, público do Som do Futebol, 4-0 no primeiro placar, vitória merecida, conquistada com muito trabalho, com muita organização também. Vamos ver o segundo tempo de ABC 4, Fosse Luz 0. Credibilidade e precisão, a mais pura tradução do futebol potiguar, do futebol show. Levanta, levanta, levanta a galera. Levanta, levanta, levanta a galera. A bola já está rolando aqui no estádio Frasqueirão para o segundo tempo do jogo. ABC e Fosse Luz estão correndo atrás de você, o maior do futebol. O som do futebol. Saiu o Marcílio para a entrada do Marcos Antônio. O Forceduz é o mesmo time do primeiro tempo, né, Carlinhos? Não mudou, Marcos. Ficou com a mesma formação do primeiro tempo. Muito bem. A bola vem tocada aqui pelo goleiro Nair na sua grande área. Recorda o Nair pressionado ali pelo Alisson. Sai trabalhando com o pé, já joga errado. A bola tocada para o jogador que é o Claudinho pelo Alisson. Olha o quinto nascendo, recolheu, cortou o zagueiro. Primeira, segunda, bateu o fraquinho. Tirou o goleiro, voltou pro Alisson. Vai bater, Denner. Corta dali de qualquer maneira o Manuel. Foi suficiente agora o Alisson. Podia ter feito o quinto, né, o Jackson? E, inclusive, eu observei, Marcos, pela jogada do Claudinho, ele poderia ter dado o passe antes. Esperou o Alisson sair do impedimento e meteu a bola na cara. Solta bobo, Alisson, faz o quinto gol. Tentou por duas vezes abusar da sua habilidade até. Foi excesso de muita confiança, perdeu a oportunidade de fazer o quinto gol. Estamos com um minuto e meio de bola rolando no segundo tempo do jogo. Lá vem descendo o time do ABC. Bola bem dominada pelo Vinícius Dentro, pressionado ali pelo Cícero. Ele mete a bola no Netinho. Netinho devolvendo pelo goleiro Wellington, que sai da grande área. Recolhendo o Wellington na frente da área. Ele tem, ele tão pedindo lá pelo lado canhoto. Mete bola para o Wellington no meio da grande área. Ele tem um recorde, domina, sai trabalhando já para o Valderrama. Valderrama tem Marcos Antônio pedindo lá pelo lado canhoto. Mete bola para o Marcos Antônio. Vitinho sem fim, a bola tocada para o Denner. Meteu ali para o Vitinho. Na grande área, na linha de fundo, vai tentar a batida. Subiu a bandeira. Já não valia mais nada, Capixa. Muito esperto. Quando recebeu a bola do Marcos Antônio, o Denner, ele tem essa facilidade. Meteu de primeira e quando o Vitinho foi, já estava no impedimento. Mas a jogada muito boa e sempre assim, entrando no meio da defesa. 98, show do futebol. Economize até 95% na sua conta de energia. Fale com a MG, especialista em energia solar. Ligue 84 99428 5739. No gente que se liga na gente, dando carona ao som do futebol da 98. As mamães Tainara e Francinete. Alô, Tainara e Francinete, nesse dia das mães estão ligadas aqui no som da... E pintou amarelo pro Vinícius Leandro. Tava com a bola dominada, o zagueiro do ABC, parecia uma jogada fácil. Quando ele fez o giro, perdeu a bola. Na sequência, fez a falta no jogador da equipe do Fosse Luz. Levou cartão amarelo. E a pressão do árbitro aqui, ó, camisa número 10, o André Costa, não para de falar. Ó, levou cartão amarelo, também o camisa 10 do Fosse Luz, e agora foi por reclamação. É falta para o time do Forceduz fazer a cobrança aqui pelo lado esquerdo. Rente a linha lateral do gramado. O Ciel está preparado para a batida. Bia Potiguar também posicionado. Estamos com 13, bola rolando no segundo tempo do jogo. Está 4-0 para o ABC. Poderia estar 5. Ajeitando o Biel. Faz o levantamento para a boca do gol. Pênalti. Penalidade máxima cometida. É pênalti para o time do Forceduz na marca de 3:40 do segundo tempo, Jackson. Depois do desvio de cabeça, a bola tocou na mão do Vinícius Paulista. Ele vinha subindo e caindo. Realmente mudou a trajetória da bola e muito bem marcado. Pênalti para a equipe do Fosse Luz. Vinícius sai na meia lua de grande área para fazer a cobrança do pênalti. Gosta de fazer pênalti, Vinícius Paulista. Vinícius, camisa 11 do Força e Luz, ele vem na cobrança do pênalti, sai da meia lua de grande área. Toma a distância de Vinícius para fazer a batida do pênalti. 4-0 para o ABC. Caminha para a bola lentamente. Vinícius caminhou para a bola, olhando fixamente para o Wellington. Bateu, adivinha! Vinícius, o monge brilhando na camisa do time elétrico. Vinícius, o Vinícius é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol, eu quero ouvir o Jackson. E Que frieza do atacante Vinícius, camisa número 11. Ele foi muito lento para chegar na bola, quase não consegue nem caminhar ali, correr. Mas foi muito mais da categoria. E deu uma bomba. O Wellington, quando foi, a bola já tinha passado por cima, foi meia altura. Categoria e o primeiro gol da equipe do Fosse Luz, 4-1 no placar da 98 FM. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. Dá bom tempo pra bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 6 minutos, eu disse 6, eu repito, 6 minutos de bola rolando, etapa final de jogo. Com a MG você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%. Ligue agora, 84994285739. A MG, com a MG você pode. A MG está chegando também na Paraíba, Posto Novo Horizonte, BR-101 Neópolis. 4 para o ABC, 1 para o Forcedor. O Potiguar de Mossoró venceu a equipe do Açu pelo placar de 2-0. No Campeonato Carioca, semifinal, segundo jogo, Fluminense e Portuguesa vão empatando em 0-0. No Campeonato Gaúcho, semifinal, segundo jogo, o Grêmio vai vencendo o Caxias pelo placar de 1-0. Mesmo placar da vitória do América em cima do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. De segunda a sexta-feira, 5 da manhã, café com notícias com Salatiel de Souza e Hugo Gomes. Olha, Vitinho vem carregando lá pelo lado, canhoto ganhou na primeira marcação, chegou protegendo bem Jadson. O Jadson recolhe, fecha ali em cima do Vitinho, reclama de uma falta. O Vitinho chegou agora empurrando o Denner, comete a falta lá em cima do jogador que era o Jadson. A falta já cobrada, tá caindo o Vitinho lá do lado da grande área, hein, Jadson? Nessa jogada que ele tava ali na disputa de bola com o Jadson saiu com a bola e ele ainda ficou ali machucado, o atacante da equipe do ABC. O ar parou, mas agora manda continuar, porque é o Fosse Luz que está com a bola. Dionísio Oteda, 7 minutos e meio, segundo tempo de jogo, diminuiu o Força Luz. Diminuiu sim, Marcos, um pênalti infantil, estava dado do Vinícius. É, o ABC perdeu uma grande oportunidade com o Alisson no início do jogo, acho que esticou demais ali, quis lamber demais a bola para fazer o gol, e não pode, tem que ter seriedade, pegar e definir. Tomou um contragolpe, 4-1, o ABC lidera absolutamente a partida, mas não pode menosprezar, tem que chegar a sério, tiver a chance de fazer o gol, tem que fazer sem firula. Escanteio aqui pelo lado esquerdo, vem pra batida, Ciel na marca de 8 do segundo tempo, vai levantar no agito, não tem favorito, 4-1 para o ABC, ajeitando o Ciel, autorizado, faz o levantamento pra boca do gol de graça, bola pra defesa do Wellington, ele sai rapidamente metendo bola pro Vitinho, contra golpe do ABC, se manda Vitinho, rompeu a demarcatória, já Marco Antônio, passando, feito um foguete, lá pelo lado canhoto, Marco Antônio recolheu, ganhou a parada, faz o levantamento, bateu direto pela linha de fundo, Marcos Antônio, é tiro de meta para o Daír. Deu livre, Marcos, do lado esquerdo, Marcos Antônio, e forçou demais no cruzamento. Bola foi para fora e quem acompanhava muito bem a jogada era o Claudinho, que estava ali até na pequena área. Ficou levantando o braço, estava só. Faltou só um pouco mais de tranquilidade e levantar a cabeça para meter a bola na boa. Aqui 8 minutos e 50, segundo tempo de jogo, de 4-1 para o ABC. Bola no campo de ataque do Força Luz, se dando de cabeça o Vinícius Paulista, ela perde-se pela linha lateral do gramado. Arremesso manual que favorece a equipe do ABC. É lateral já cobrado, a bola vem tocada aqui pelo Força Luz, recolhendo camisa 4 do Camanão, atrasando bola para o Odair. Odair domina, recolhe, solta onde está posicionado o Jadson, zagueirão recolhendo o Jadson, Jadson empurrando para o Cícero. É Cícero que se manda e com ela, Cícero empurra jogo para o Biel Potiguar. Esse faz a produção do jogo. Vitor, bateu o João Vitor, a bola cai no pé do Denner, carregou para cima do João, foi derrubado, é falta cometida pelo João Vitor, em cima do Denner, lado direito da meia lua de grande área, é falta que leva perigo ao gol defendido pelo Dair Capixá. Encontra dificuldade o Fosse Luz na saída de bola, e esses passes que são longos, acaba dando errado, e agora foi o João Vitor, e o Denner estava atento na jogada, se desse o tapa para entrar em direção ao gol, poderia ter da velocidade, mas preferiu fazer a finta e sofreu a falta. Tem 4 jogadores do ABC para uma cobrança de falta. O Alisson saiu e deixou ali para o Marcos Antônio. Bola parada, Marcos Antônio bate muito bem. Bruno Oliveira tá em Nova Cruz, tá ligado comigo, alô Bruno Oliveira, alô Leonardo Mapra, rapaziada toda ligada aqui no show do futebol da 98. É falta para o ABC do lado direito da meia lua de grande área, posicionado Marcos Antônio, Denner, tá Claudinho na parada também posicionado por ali o Netinho, o Leonardo Mapra tá em São Paulo do Potengi, falta cobrada para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Forcelu. Jogada ensaiada, sobrou o Bonetinho, pisou o Claudinho e ele bateu, só que a bola foi para fora. 47 anos do Centro Desportivo, parabéns aí ao bairro das Ocas, ao Henrique, que é o presidente lá do centro. Renan Silva, tá lá em São José de Bipibu, tá lhe mandando um abraço, Renan, viu, Dionísio? Grande mito, esse sim, o verdadeiro mito. É verdade. Olha a bola metida aqui pro Claudinho pela ponta direita. Claudinho recorda, domina, marcado, pressionado. Claudinho devolvendo bola pro Netinho. Netinho tira do João Vitor do corredor central, campo de ataque com Vinícius Paulista. Abre o compasso pro Alisson, botou no peito, meio esquerdo. O Alisson bate no gramado, recolhe, levanta a cabeça, se posiciona para receber. Jogada para aqui o Claudinho. Prefere jogar com Marcos Antônio. Marcos Antônio recolhe pela meia canhota, campo de ataque do mais querido. Meteu pro Alisson, tirou do Cicendo Transa, jogou pro Valderrama. Valderrama para o Vitinho. Vitinho faz a evolução de bola pro Valderrama novamente. Derrama empurrando o jogo onde está colocado. O Elitão tirou ali do André Costa, metendo pro Vinícius Paulista. É Vinícius Paulista quem vai se mandando pro Claudinho, meia direita, campo de ataque. Claudinho levanta a cabeça, Claudinho passa Netinho, faz a ligação de bola pro Denner, tentava jogado com o Alisson. Tinha dali, afasta o perigo, Thiago. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. Dá um tempo pra bola e confete o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 12 minutos, eu disse 12, eu repito, 12 minutos e bola rodando, etapa final de jogo. Aqui Estádio Frasqueirão, é campeonato estadual, você ligado em nome de Conjol e Quartzone de Cachaça 51, 4 para o ABC, 1 para o Porto. No campeonato carioca, semifinal, jogo de volta, o Fluminense vai vencendo 2-1 a equipe da Portuguesa. No campeonato mineiro, semifinal, jogo de volta, o América vai vencendo o Cruzeiro pelo placar de 1-0. No jogo de ida, 2-1 para o América. Já no Catarinense, jogo de volta, segundo tempo de jogo, o Figueirense tem 3, a Chapecoense, adversária do ABC na Copa do Brasil, tem 0. Escanteio do lado esquerdo, cobrado ali pelo meio Potiguar, tirou o Alisson da grande área, bola vem na cabeça do Vitinho, sobra, fica carregada pelo Cícero, ele não tem pra quem soltar, o goleiro Odair tá aqui na intermediária, sobra do Vitinho, lá no canhoto vai pintar no quinto gol, Vitinho recolheu, invadiu a grande área, tá fechando o Denner, tá fechando o Claudinho, Vitinho tocou bola pro Claudinho, girou, Claudinho recebeu, recolheu, bateu em cima da marcação do Manuel, a bola foi pela linha de fundo, escanteio, quase que Vitinho, Denner, Claudinho arrematou pra fora, escanteio, capricha. A jogada não era essa, Vitinho demorou, dá logo a bola cruzada, tinha dois pra chegar batendo, tá saindo o Bial Potiguar para a entrada de Edson, camisa número 14 na equipe do Fosse Luiz. E agora vem três alterações no time do ABC. Um deles é Ederson e Alan Pedro. E o Alisson também zagueiro, agora voltou, né? Escanteio para o time do ABC fazendo a cobrança. Alisson vai estrear também, o Alisson Cassiano. Escanteio para o ABC aqui pelo lado direito, Netinho bem para a batida na marca de 13:40 de bola rodando. O segundo tempo de jogo está 4-1 para o ABC. O Porto perdeu Stone, expulso no primeiro tempo. Está lá ajeitando para a cobrança do escanteio, Netinho. Ele toca no bico da grande área. Valderrama agora vai chover lá para a boca do gol. Faz o levantamento, tira de peito da linha, Alisson. A bola sai pela última linha. Novo escanteio ao Alvinegro. Eu acho que agora o árbitro vai autorizar. Tá saindo camisa número 10 para a entrada do Ederson 77. Levantou 10 ali, mas acho que é o VIP. É, não tem 10. É, não tem, foi isso que eu olhei, mas eu vi a placa logo de cara, o 10 deu um drible aqui no repórter, deve ser o Vinter. Escanteio para o ABC, Netinho pelo lado direito, vai para o levantamento, Netinho na direita, corre escanteio, aberto para a boca do gol, passa em toda a decisão de área, cai dominada pelo Claudinho, bico de área lá pelo lado canhoto, falta cometida pelo Ederson, em cima do Claudinho, meia canhota, campo de ataque do ABC. É isso mesmo, Max, sai Tener, camisa número 20 para a entrada de Ederson. A 10 do ABC, ela tá guardada lá na concentração com Juninho Quixadá. Sai Denner para a entrada do Ederson. 77. Tá saindo o Vitinho. Para o Alan Pedro. Alan Pedro. Para o Alan Pedro, isso. Muito bem. E agora o 14 é o Alisson, né? Exatamente, mas vai fazer a sua estreia com a camisa do ABC, Alisson Cassiano. Tá dizendo aqui pro quarto árbitro que vai sair, claro, tira um zagueiro por outro. Saiu Vinícius Leandro. Alisson Cassiano, vamos vendo em ação. É falta para o ABC, até lateral e o bico de grande área lá pelo lado esquerdo. Na parada, Claudinho, colocado também Marcos Antônio. Estamos na marca de 15 minutos cravados. Segundo tempo de jogo, está 4-1 para o ABC. Ele está vencendo o time do Força Luz, que teve Stone expulso na primeira etapa. Claudinho e Marcos Antônio, entre a lateral e o bico de grande área lá pelo lado esquerdo. Está lá o Alisson, quer fazer mais um, já tem dois, quer o terceiro dele. Marcos Antônio cobra levantamento. O Alisson de cabeça, tapi! Do goleiro Dair pela linha de fundo, escanteio! Escanteio para o ABC na direita, Jackson. Primeira bola do zagueiro, já cobrou curtinho. A bola cobrada lateral aqui na direita, tocada pelo Anderson, recolheu o lateral de grande área, faz o levantamento para a boca do gol de soco, tirou daí, evitou que ela chegasse ali no Elitão. A bola vai saindo pela linha lateral do gramado, recuperada lá pelo jogador que vem dominando por ali, o Jadson, ela perdeu-se pela linha de lado, arremesso lateral que favorece a equipe do ABC. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. E Rádio Princesa FM do Açu, dando um tempo para a bola e conferindo o tempo de jogo no campeonato estadual. 16 minutos, eu disse 16, eu repito, 16 minutos e bola rolando, etapa final de jogo aqui no Frasqueirão, com João e Quartzolite, Cachaça 51, sempre uma boa ideia, 4 para o ABC, 1 para o time elétrico. No Campeonato Paulista, o Corinthians vai vencendo o Novo Horizontino pelo placar de 1-0, Mirassol e São Paulo empatando pelo placar de 1-1, o Palmeiras vai vencendo a Ponte Preta por 3-0, o Santos vence o São Bento pelo placar de 2-0. De segunda a sexta-feira, meio-dia, tem 12:98 com Ana Karina e Thiago Rebolo no jornalismo da 98. Dionísio Teda, 17 no segundo tempo. Ederson, Alisson, Cassiano e Alan Pedro no time do ABC. Dando mais ritmo de jogo, o próprio Ederson, o zagueiro Alisson, que vem por indicação do técnico Moacir Júnior. E Alan Pedro também, entrando um prata da casa por outro, no caso ali da saída do Vitinho. Mantém a estrutura tática do time, renovando em três posições. Alan Pedro recolhendo com o Valderrama, Valderrama tocando para o Ederson, tocou de calcanhar, dando de graça a bola dentro do Thiago. A Yasmin, tá ligada no futebol da 98 em Cuiabá. Alô, Yasmin em Cuiabá. Claudinho recolheu, ajeitou, girou, bateu fraco para a defesa do goleiro Dair Jackson. Ficou ali até chateado pelo lance, porque ele queria pegar bem forte na bola. Girou, teve um espaço para bater. E olha a falta aqui do Alisson no camisa número 10 da equipe do Fosse Luz, o André Costa. Foi no contra-ataque o time do Fosse Luz. 98, som do futebol. Economize até 95% na sua conta de energia. Fale com a AMG, especialista em energia solar. Ligue 84 99428-5739. Palmízia e Daniele Gouveia estão ligadas aqui no futebol da 98. A Daniele é mãe da Rebeca. A dona Palmízia é mãe de toda a rapaziada lá do Edgar, do Álvaro. Olha lá, Ederson recolheu na frente da área, meteu para o Alisson. Invade a grande área pela direita, fez um corte e voltou para o Ederson. Chapadinha do Ederson sobre o gol defendido pelo Dair pela linha de fundo. É tiro de meta apenas. Entrou se movimentando bem, Ederson. Deu a bola para o Alisson, apareceu para receber. Quando tentou para fazer o gol, pegou embaixo da bola e ela foi por cima do gol do goleiro Odaí. O Cobra está ouvindo a 98 FM, ele que cuida com muito carinho do Parque Ecológico, lá da Lagoa do Vital. Arthur Galvão na praia de Pipa, tá ligado no futebol da 98, desce o Força Luz, a bola vem dominada pelo André Costa. André Costa recolhe, prende bola aqui pelo lado do canhoto, entregando em domicílio, metendo bola pro Ciel. Ciel recolhe, tem uma menos o Força Luz, Ciel abre o compasso, uma pela direita, tá metendo bola pro Edson, ele recolhe desarmado pelo Marcos Antônio, é contra golpe do mais querido, bola fica tocada pelo Claudinho. Claudinho retrocedendo, metendo o jogo para o Valderrama. Valderrama para o Alan Pedro. Alan Pedro vai se mandando com ela, levanta a cabeça, penetração é do Netinho aqui pela direita, solta a bola atrás do Netinho. Netinho recupera, prende frente, Netinho. Netinho segurou para cima do Vinícius, mete para o Alisson Cassiano. Alisson Cassiano girando para o banco. Elitão recolhendo lá pelo lado canhoto. O ABC busca o quinto gol, caminhando para a marca de 20 na etapa final do jogo. Marcos Antônio tem dificuldade para dominar. Domina Marcos Antônio, tocando para o Elitão novamente. Esse mete no corredor central aqui para o Alisson Cassiano. Pressionado pelo André Costa, faz o giro para o Netinho. Netinho recolhe, vem se enfiando aqui pela direita. Lançamento de bola feita para o Alisson, antecipou Ciel. O Alisson recupera a parada. Se manda o Alisson, vai se embora, costado da zaga. Bola metida para o Ederson pela direita. Recolheu, fez a batida. Tapinha do goleiro Odair. A bola foi pela linha de fundo. Escanteio? Não, me pareceu que ele desviou. O Ederson reclama ali também do escanteio. E Ederson deu muito consciente da bola, Marcos, que ele viu o Claudinho passando pelo lado esquerdo. É diferenciado o Ederson. Na batida da bola, sempre isso é um lance de perigo. Venenoso esse lance. Bola de um Alisson, Alisson para o Alan Pedro, se manda Alan Pedro, prepara o Alan Pedro, ajeitou, bateu no poste, voltou para o Claudinho, bateu para fora! Pela linha de fundo, é tiro de meta para o Odair. Em velocidade, o Alan Pedro escolheu o canto, bateu embaixo, o chute foi colocado, pegou na trave, na volta, o Claudinho se apressou para bater com a perna esquerda e foi para fora. Muita facilidade aqui na defesa da equipe do Fosse Luz. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. E Princesa FM do Açu dando um tempo para a bola e conferindo o tempo de jogo no campeonato estadual. 21 minutos, eu disse 21, eu repito, 21 minutos e bola rolando, etapa final de jogo aqui no estádio Brasqueirão. Potiguar Farma, a mais popular de todas, agora do Pajuçara, chame pelo WhatsApp 999-24-9091. Não tem plano, tem Multimedical. WhatsApp 98191-7077. 4 para o ABC, 2 do Alisson, 2 de Vitinho, 1 para o Força e Luz, Vinícius de pênalti. No campeonato carioca, o Fluminense tem 3, a Portuguesa tem 1. Já no Campeonato Mineiro, América e Cruzeiro vão empatando em 1-1 primeiro jogo. O América venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-1 no Catarinense. Figueirense tem 3, Criciúma tem 1. Ouvindo o som do futebol da 98 em Açu, Jaiane Marielle tá ligada conosco na frequência da Princesa do Vale. Valderrama pro Alan Pedro, meteu pro Ederson, recolheu, invadiu a grande área, subiu a bandeira, tá curtindo a moda em terra estranha, o Ederson. Ederson recebeu o livro, estava bem adiantado, Alan Pedro viu muito bem. Marcos, agora há pouco, que levou o cartão amarelo, o bandeirinha ali chamou o árbitro e ele foi dar o cartão amarelo para o jogador do banco em reservas do ABC, o Marquinhos, tá ali no aquecimento. Olha lá, vinha descendo o time do Força e Luz errado, Vinícius, a bola fica tocada pelo Alan Pedro, metendo para o Valderrama, Valderrama para o Alisson, ele recolhe lá pelo lado esquerdo, coçado do Jadson, meteu para o Claudinho, ponta canhota, Claudinho recolheu, fechou o Ederson na área, Claudinho recolhe, faz o levantamento alto, não deu para o Ederson, passa o Alan Pedro, bola vai de graça pela linha de fundo, é tiro de meta. Tinha 3 para ele dar a bola, bateu muito forte, ele tentou mais uma vez chegar ali no Alan Pedro e também no Ederson, a BC marca a saída de bola, tá com a mais e tá correndo solto aqui no estádio Frasqueirão. 98, som do futebol. A Conjol tem toda a linha de argamassas, rejuntes e impermeabilizantes Quartzolite, com 10 anos de garantia. Com esse time, a partida está ganha. Conjol e Quartzolite, dão show de bola na sua obra. Dionísio Oteda e o América teve dificuldades contra esse mesmo Força e Luz, hein? E o ABC vai perdendo o caminhão de gols, vai desperdiçando até demais. Ederson ainda ganhando seu melhor ritmo, jogador diferenciado, seria pelo toque de bola, o lançamento, e é diferente, é claro que cirurgiado no joelho em 2019, rompeu os ligamentos do joelho esquerdo, ligamento cruzado, a cirurgia é sempre complicada, passou muito tempo fora, e em 2020 teve poucos jogos no Fortaleza, e aí agora vai voltando aos poucos, não vai ser do dia para a noite, mas tem que dar sequência a esse grande jogador. Lá vem o Força e Luz apertando, bola bem tocada pelo Vinícius, parou na marcação de Alan Pedro que mete pelo Valderrama, Valderrama faz a ligação, bola bateu no Ederson, sobra tocada pelo Thiago, Thiago recolhendo com o Vinícius, abrindo para o jogador que é o Ciel, ele recolhe lá pela direita, campo de ataque do time elétrico, Ciel tocando o jogo onde está colocado, o jogador que é o Jadson, Jadson metendo para o Cícero, Cícero vai se aproximando da grande área, Cícero toca errado, antecipa ali Alisson Cassiano, atrasando para o Editão na grande área, Editão já desafoga o perigo, tenta Claudinho, bota no peito, vai, tira gramado, se enfia Ederson, olha o quinto gol na sendo o Ederson, caminhou pra cima da grande área, o Alisson tá fechando, bola metida pro Alisson, vai fazer o dele, recolheu o Alisson, bateu, adivinha! ABC do Alisson. Na jogada rápida, Ederson ganhou lá do lado esquerdo, só lindo viu o Alisson. Ele olhou pro goleiro e meteu pro fundo da rede. Na marca de 25 minutos, e bola rolando, etapa final de jogo. O Odair pra ti já era. O Alisson foi direto pra galera. Levanta, Ederson recebeu na pequena área, bateu, adivinha? Ajeitou de peito, Ederson tá ficando na área, meteu pro fundo da rede. A marca de 26 e bola rolando, etapa final de jogo. O Rodalito pra ti já era. O Ederson foi direto pra galera. Levanta, torcedor alvinegro. Vibra, festeja e comemora, você tem direito, Ederson. O 77 brilhando na camisa do campeão brasileiro, Ederson. O Ederson é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe, dois gols, eu quero ouvir o Jackson. No primeiro, Ederson recebeu livre e serviu pra o Alisson, que soltou a perna no canto direito do goleiro Aldair, que ainda tocou na bola. E depois de uma sequência de uma jogada, o Alisson, ele deu uma batida de primeira, a bola foi muito bem colocada para a área e o zagueiro deu um rebote. Depois ela sobrou para Ederson, que com toda a frieza chegou escolhendo o canto e na tranquilidade marcando o seu segundo gol com a camisa do ABC. Ederson, camisa 77, agora ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 1 no placar da 98. Dionísio Otelo, ainda na narração do gol do Alisson, ele serve pro Ederson, essa dupla inteira 100% faz um estrago danado. Vamos nas alterações primeiro aqui, vamos lá, Jorge. O 11 para José Lima, camisa 17. Tá, esse José Lima, viu, o Jackson, é o Anderson. Isso. Pode chamar ele de Anderson. E também o camisa número 15 está ali para entrar, o pernambucano. Pernambucano, camisa número 15. Para a saída do Vinícius. O auxiliar ali. Ele levantou que o Anderson ia entrar para o Vinícius. Ele tem que voltar o meia dúzia para o 15. Exatamente, para o pernambucano, saindo o Ciel. E agora o 16, que é o Camilo. Ele não está, ele tá se atrapalhando com aquela placa ali. Vamos lá. Camilo vai entrar, vejamos quem vai sair na equipe do Força e Luz. São três mudanças, saindo camisa número 7, não tem 18 para entrar, não é 18, é o 16. Quem é o Camilo, 16? Eu sei, mas o quarto árbitro botou o número 18. Isso, mas eu não tenho 18. Exatamente. E o Cícero foi quem saiu para o Camilo. Muito bem, Dionísio Otelo, 20 anos, já pensou essa dupla de novo, Alisson e Ederson, afinada no Campeonato Brasileiro, antes numa Copa do Brasil, lá contra o Chapecoense? É uma dupla diferente, né, Marcos? Porque muitos times aí de Série B, de Campeonato Brasileiro, não tem. É claro que Ederson ainda vai encontrar seu melhor condicionamento, mas vai voltando aos poucos. E naquele primeiro instante, Marcos, no segundo tempo, a ser um pouco displicente, perdeu um gol incrível com o próprio Mago, depois na sequência já voltou a ter concentração, fez um quinto gol aí na jogada de tabelinha que Ederson abasteceu ele, e depois o Alisson deu troco, né? Ou seja, devolveu a gentileza, uma bola lançada daqui da lateral direita do zagueiro. Em vez de cortar, praticamente ajeitou aquela bola como se fosse futebol, ajeitou com o peito, e aí é covardia, né? Um ataque muito forte, que pode fazer muito sucesso aqui no ABC, e concentrado contra um time frágil, mas que também, o ABC não deu facilidades ao Força e Luz. Então, a vitória é merecida, cada gol construído, e se apertar um pouco mais, sai mais. É, falta cobrada ali, foi em cima do pernambucano, cobrada pelo João Vitor, que mete bola no taco do Carlos Thiago. Thiago recolhendo, Thiago empurrando bola ali, tá o jogador que vem dominando, o Camilo. Camilo recolhe, perde bola, Camilo, recuperação já feita por aqui pelo pernambucano. Pernambucano empurrando bola pro Edson. Edson vem recolhendo, passe errado, Edson deu de graça pro Marcos Antônio. Marcos Antônio se manda lá pelo lado esquerdo, rompeu a linha demarcatória, faz a ligação de bola pro Ederson. Ederson recolhe, domina, atrasa um pouquinho a bola pro Valderrama. Valderrama soltando o jogo para lá no Pedro. Opa! Olha! Chegou ali abrindo a caixa de ferramentas do camisa 14. Edson pegou o Alan Pedro, levou amarelinho. Edson matando o jacaré, abotinada para cima do Alan Pedro, hein, Jackson? É, não pode fazer isso. Ele foi muito desleal nesse lance. Levou o cartão amarelo, o Edson, camisa número 14, na jogada faltosa em cima do Alan Pedro. E aí vem mais um atacante, camisa 19 do ABC, Anicete. Alisson Cassiano para o Meditão, Meditão para o Valderrama, Valderrama para o Marcos Antônio. Marcos Antônio girou para o Claudinho lá pela ponta esquerda. Claudinho recolhe na ponta canhota para cima da marcação do Jackson. Recolheu, ganhou a panada, linha de fundo, vai tentar invadir e invadiu a grande área. Claudinho, Claudinho recolheu o primeiro pau, fez a batida pequena área, tira pernambucano, desafoga o perigo. A sobra vem carregada aqui pelo André Costa, derrubado pelo Alisson Cassiano. Falta. Quem é que sai do time do ABC? Camisa número 23 do ABC, Claudinho, fez a sua última jogada pelo lado esquerdo e vai sair. Se levanta a cabeça nesse lance, Max, ele deixava ali pelo menos dois na cara do gol. Ou tivesse chutado, que a jogada foi muito boa em rapidez pelo lado esquerdo. Claudinho, agradou, Dionísio? Agradou muito, Marcos. Jogador muito técnico, tem a noção muito boa de ocupação de espaço, chega muito bem pelos lados, tem um toque diferente. Acho que foi a boa contratação do ABC. Me agrada mesmo, com poucos minutos em campo, o zagueiro também indicado pelo técnico Moacir Júnior. Acho que pode ser um zagueiro interessante também. No setor que o ABC precisava de reforço, e eu acho que o Alisson Cassiano, nos primeiros lances, me dá a certeza de ser um zagueiro mais leve. Olha lá, Jadson pela direita, recolheu, invadiu a grande área, tocou bola ali pro camisa 15, pernambucano fez a batida, subiu a bandeira, já tá impedido um pernambucano. Mesmo no impedimento, mas o Érico fez uma grande defesa, aquela defesa de puro reflexo, com o pé, tá até ali ele ainda que se ajeitando, e o ABC insiste, não para, tá com o acelerador ainda lá embaixo, Marcos. O Alisson pro Valderrama, Valderrama girando para Alisson Cassiano. Alisson Cassiano vem recolhendo pelo campo intermediário, abertura pela direita pro Netinho. Netinho tenta romper a linha demarcatória, vem se movimentando, Alan Pedro. Ele mete bola pro Vinícius Paulista na roda gigante do gramado. Vinícius Paulista onde começa o jogo de futebol. Girou pelo lado esquerdo para o Marcos Antônio. Marcos Antônio tenta jogar com o Alisson, deixou passar, já subiu a bandeira, já não valia mais nada, capixa. Lançamento, o Alisson tentou dominar a bola para depois fazer uma outra alternativa. Passou por baixo do pé depois do lançamento. Eu acho, Marcos, que o time do Fosse Luz estava dizendo aqui, está sentindo um pouco depois da saída do técnico João Paulo. Anderson dominando pelo lado, canhoto carrega. Anderson tenta ali no comando, antecipou. Alisson Cassiano faz o corte, bola perde-se pela linha lateral do gramado. Arremesso lateral para o Fosse Luz aqui pela esquerda. 98, som do futebol. Não tem plano? Tem Multimedical. Ligue 2030-8004 ou pelo WhatsApp 98171-7077. Netinho desafoga, a bola subiu, tem que descer, desceu na cabeça de Alan Pedro. Ela volta dominada pelo pernambucano para o Anderson. Anderson vem recolhendo pelo lado esquerdo, já mete bola para o Camilo. Pressionado ali, atrasou bola, Camilo, proteção do João Vitor, sai da grande área, o goleiro Odair. Ele faz o levantamento, recupera Alan Pedro. Ele mete na caixa do Valderrama, Valderrama dominando lá pelo lado canhoto, pressionado pelo Camilo, meteu bola para o Marcos Antônio. Marcos Antônio pelo lado canhoto, entregando bola, vem dominando ali Marcos Antônio, carrega na grande área, fez a ligação para o Anderson na ponta esquerda. Ederson recolhe, faz o levantamento pra boca do gol pro Alisson, recolheu, corte seco no Anderson, ajeitou, bateu, carimbou em cima da zaga. Ela vem dominada já pelo Edson, tenta sair do jogo, o time do Força Luz, a bola vem tocada pelo André Costa. André Costa se manda cá pelo lado canhoto, pressionado, André Costa recolhe, Netinho com o balão no gramado, inversão de jogo feita lá pela ponta direita, Jadson vai se mandando, vai se embora com ela, curtindo uma de atacante pela ponta direita, zaga, não, Jadson carrega, passou pelo Valderrama, divide ali na marcação do Anicete, Anicete pro Valderrama, Valderrama para o Milan Anicete, novamente, o Willian vem carregando lá pelo lado esquerdo, vai se enfiando o jogador que é o Alan Pedro, o Willian Anicete entrega a bola de graça ali pro João Vitor. 98, show do futebol. A Conjol tem toda a linha de argamassas, rejuntes e impermeabilizantes Quartzolite, com 10 anos de garantia. Com esse time, a partida está ganha. Com Jol e Quartzolite, dão show de bola na sua obra. Zagueirão do Força e Luz desabou lá no campo intermediário, cai mais um agora, caiu ali. Dois jogadores do Força e Luz estão no gramado sentindo câimbras, né, Jackson? Não é fácil, viu, Marcos? O ABC correndo de um lado para o outro, girando a bola, esses jogadores aí nessa marcação. Aqui no banco de reservas, técnico Zé Marques, que está fazendo sua estreia, fica acionando. Vai ter que ir assim mesmo, no esforço até o final, para tentar conseguir nesse condicionamento físico. Não pelo 6-1, não é, Dionísio? Mas a postura do ABC é outra, né? O Jackson disse agora, girando a bola, velocidade. É um ABC completamente diferente daquele ABC do Criciúma. É sim, Marcos. É um time que você vê que tem mais... um time mais ofensivo, mais agudo. Um time que tem a preocupação de estar sempre chegando, agredindo. Tem procurado se recompor com mais rapidez também. E aí você tem situações, por exemplo, como o Ederson voltando aos poucos, ao melhor do seu condicionamento, jogador diferente, essa última bola, esse cruzamento cavado que ele faz, realmente de quem sabe muito, um jogador diferenciado para o meio do nosso futebol aqui, sobra, um jogador inclusive com nível de Série A do Campeonato Brasileiro ainda. Então acho que a entrada de Ederson no seu momento adequado, o próprio foi contratado agora e recentemente também o Claudinho, agradou demais. Acho que o zagueiro Alisson também mostrou que tem sabe jogar, que tem um zagueiro mais rápido, de mais velocidade que o próprio Vinícius Leandro. Então aqui são contratações pontuais que o ABC fez que podem encaixar. Olha, Alan Pedro vem carregando pra cima do Anderson. Recorde, Alan, meteu pro Netinho. Ponta direita, Netinho. Recorde, faz o levantamento pra boca do gol. Tintando em cabeça, zaga, a bola tá viva. Ederson, recorde, pequena área. Dentro do drible, afasta o perigo da linha. Mudou o força. Saiu o Thiago, quem é o 13 que entrou? Ismael, camisa número 13. Não deu mais para o Thiago, correu muito. Mas exigiu aqui do preparo físico. E o ABC agora vai no arremesso manual. Ali com o Netinho, Marcos Lopes. Toma a distância, Netinho, na cobrança do lateral aqui pela ponta direita, 37 cravados agora, segundo tempo de jogo, tá 6-1 para o ABC, meteu na grande área, Manuel tirou de cabeça, voltou para o Alan Pedro, na frente da área, Alan Pedro tirou, bateu para fora, pequeninha de fundo, é tiro de meta para o Forcedu. Sempre no rebote aparece um jogador do ABC, agora foi o Alan Pedro. Pegou de perna esquerda, bola foi para fora, o Forcedu tenta sair da defesa. Tenta sair da defesa, o time do Força e Luz, a bola com o Anderson, afasta o perigo da linha do Pedro, metendo pela linha lateral do gramado. 98, show do futebol. Potiguar Farma, a mais popular de todas, agora no Pajuçara. Chame pelo WhatsApp 999-24-90-91. É falta para o Força e Luz aqui no setor defensivo, lado esquerdo, cobrada pelo Anderson, tocando o jogo de ataque, colocado João Vitor. Esse faz a ligação de bola para o Edson. Edson gira para o Anderson, novamente pelo lado canhoto. Anderson se manda com ela para o André Costa. André Costa fez a proteção, faz a evolução para o Manuel. Manuel recolhe pelo lado esquerdo, pelo Edson, apertado pelo Alan Pedro. A bola volta tocada pelo João Vitor, que mete onde está colocado, camisa 4 do Manuel. Recolheu pressionado pelo Ederson, atrasa a bola. Ederson quer jogo, vai para cima do João Vitor. Aperta no João Vitor, que já desafoga o perigo. Marcos Antônio vai parar de cabeça. Marcos Antônio mete bola para o comando, tirou de cabeça para o Edson, a sobra vem para o Anicete. Anicete solta a bola, comprida demais, tentou pegar a sobra, evitou a saída pela ponta, canhota, levou na bandeira de escanteio, foi por cima da marcação do primeiro, fica na marcação ali do jogador que é o Jackson. Ele recolhe a bola, acabou sendo falta ali cometida em cima do Jackson. Tava meio que sem espaço ali para sair, mas enfim, conseguiu pelo menos ali a falta. O time do Força Luz não passa aqui do meu campo e já era esperado isso. Marcação muito forte do ABC e as mudanças do técnico Moacir Júnior. Marcos Antônio soltando o balão onde está colocado Vinícius Paulista agregando para o Anicete protege, queda 5, segurou para ali Anicete empurrando bola para o Valderrama tem Netinho pedindo aqui pela direita, não deu para o Netinho, meteu jogo para o Militão para o Vinícius Paulista, para o Valderrama, Netinho abre na direita, Lampedro recebeu na frente da área, procura espaço para o Ederson, meia lua de grande área, devolveu para o Valderrama, faz o levantamento para o Marcos Antônio, brinco de área pelo lado canhoto, tirou da marcação, mete bola para o Alisson, ele recorda na pela meia canhota, faz o levantamento, vai tentar pegar Netinho, tira de cabeça Anderson pela linha de fundo, escanteio mais querido pela direita. Fez o correto Anderson, no momento que estava pressionado o cruzamento de Alisson, ele colocou para fora, acho que ainda tentou ali chegar para atrasar pro goleiro daí, mas botou para fora para se livrar do perigo e Netinho vai para a cobrança do escanteio. com a 98, a Rádio Princesa FM lá do Açu, equipe comandada pelo Lucílio Filho. Não deu para o Açu, perdeu hoje para o Potiguar 2-0. Lá vem ajeitando Netinho, cobrança de escanteio pelo lado direito na marca já de 40 etapa final de jogo. Netinho cobra levantamento para a boca do gol, ele então chegou tocando de cabeça, tira de costa, pressiona em cima dele o jogador do Vinícius Paulista, recupera Vinícius Paulista para o Valderrama. Valderrama aqui pela linha demarcatória, ele tem pedido o jogo por aqui, o camisa 5, que é o Vinícius Paulista pela direita, soltando para o Netinho. Netinho vai caminhando para cima da marcação do Edson, protegendo o Edson, faz a evolução para o Valderrama. Valderrama levanta a cabeça, tá lá Marcos Antônio, toca a bola para Alan Pedro, carregou Alan Pedro para cima da marcação, passou pelo João Vitor, foi derrubado, é falta cometida pelo João Vitor em cima do Alan Pedro, frontal ao gol defendido pelo Odair. Entrou o Alan Pedro agora há pouco, tá descansado e vai sempre na velocidade. Já fez a cobrança, volta direita pro Netinho, faz o levantamento para boca do gol de soco, tirou o goleiro, voltou, gol na batida pelo Alisson, explode em cima do jogador que era o Ismael, voltou dominada pelo Alan Pedro, Alan Pedro pelo Valderrama, Valderrama recolhe, procura espaço, fez a batida, pé direito para fora. Pela linha de fundo, é tiro de meta na pressão do ABC. E no primeiro lance, a pegada foi bonita de Wallace, de primeira. Zagueirão chegou na hora e depois o Alan Pedro ajeitou na medida. Valderrama até se apressou para bater e chutou para fora. Professor Wesley da Cade. Ele é líder da Associação Brasileira da Academia do Brasil, aqui em Natal. Está também ligado aqui na 98. É estreia do Zé Marco no comando aí do Força Luz, não foi legal, né, Dionísio? Mesmo sabendo que ele chegou no sábado, mas na história fica isso, né? É verdade, pouquíssimo tempo para trabalhar, mas não tem jeito, vai ter que consertar esses equívocos para o próximo jogo. A gente sabe que o Força briga em outra condição de tabela, mas começar tomando seis, bom não é. 41 e 40, na próxima quarta-feira tem a Sul e ABC, lá no estádio de Garra Montenegro, com transmissão do futebol da 98 na quinta-feira. Na quinta-feira tem a Sul, na quarta-feira tem a Sul e América, a Sul e América. Quarta-feira, a Sul e América. Quinta-feira, aqui no Frasqueirão, é ABC e Palmeira. Lá vem descendo o André Costa, pelo lado, canhoto, carregou pra cima da grande área, recolhe, desceu do Valderrama, a bola volta tocada pelo Alan Pedro, se manda o Alan Pedro, vai se embora com ela, fazendo ligação já para o Valderrama. O Alisson tá pedindo lá pelo costado, canhoto, mete, bota para o Alisson espicha, bola pela direita pro Ederson, o Ederson recolheu, pra cima da marcação, que bola pro Alan Pedro, invadiu a grande área, antecipa, fazendo o corte, Manuel meteu no pé da linha lateral do gramado, arremesso lateral para o ABC na ponta direita, 98, som do futebol. Faça mais pausas e vá curtir a vida. Com Cachaça 51 é sempre uma boa ideia. Um brinde a você. Beba com moderação. Então, repetindo, quarta-feira, 15 horas. Açu e América, estádio Edgar Montenegro, na 98, você confere comigo e com o repórter Marcos Lira. Quinta-feira, 15h30, aqui no Frasqueirão tem ABC e Palmeira. Comigo, Jackson Capixaba e Exmar Tavares. A bola bem dominada pelo time do ABC aqui pela meia direita, tocando o jogo, com camisa 9, Alan Pedro. Terça, quarta-feira tem o Dionísio Oteda na área. Lá vem descendo o jogador que é o André Costa. André Costa empurrando pelo Anderson. Ele domina, fez o breque de bola em cima do Alan Pedro. Foi derrubado, é falta e vai pintar amarelinho para o Alan Pedro. Cartão amarelo, Marcos. Ele pegou muito forte. Jogador da equipe do Fosse Luz, o Anderson, partiu com tudo aqui em velocidade. Tenta ser valente o time do Fosse Luz, mesmo com um jogador a menos e levando essa goleada. Vai tentar na bola parada. Camisa número 8, João Vitor, que é um bom jogador, esse garoto. Tá para a cobrança da falta ali. De muito longe, mas dá para bater direto. É um bom jogador aí com esse João Vitor, viu? Camisa 8. João Vitor, muito bom jogador, João Vitor. Marcos, o Jadson também é um zagueiro interessante. E o Cícero, teve passagem rapidíssima pelo América. No Fosse Luiz sempre joga bem, bola de canhoto, que inclusive sai muito bem pro jogo. É o Robertinho que foi bem contra o América até se machucar, não é? Não está em campo hoje, mas é um bom jogador. Está fazendo falta. Tá sim. Olha lá, João Vitor, cobrança de falta, ajeitou, batida, segurou tranquilo, Wellington. A batida foi muito longe, ele bateu, deu tempo suficiente para o Wesley se ajeitar e fazer a defesa em dois tempos. ABC 6-1, placar 98 de Potiguar Farma. E tem o time do ABC carregando bola com Valderrama. Valderrama para o Marcos Antônio, lá pelo lado esquerdo. Marcos Antônio recuado, domina, faz a evolução de bola para o Valderrama, pressionado ali pelo Edson, escapa do Edson, não é, mete para o Editão. Editão tem o Alex Cassiano, ele mete o jogo aqui onde está colocado Alisson Cassiano. Alisson Cassiano vai se mandando com ela aqui pelo lado esquerdo, empurra a bola para o Netinho pela ponta, ele tem cara, marcação tira dele o camisa 15 pernambucano, não consegue domínio, perde esse combate tudo pela linha lateral do gramado. 45, vai subir na placa de acréscimo 2. Tá certo o árbitro, conhece o jogo. Resultado aí de 6-1, não precisa mais do que 2, né, o Dionísio Teda? Fatura resolvida, os ânimos tendem a esquentar ainda mais, já teve expulsão. E não parou tanto, Ederson, não. Recebeu do lado esquerdo, ajeitou, fez a batida, passe essa bola pela linha de fundo, é tiro de meta para o Odair. Que batida bonita do Ederson, aquela bola que ela vai, que você pensa que vai no alto e cai mesmo dentro do gol, mas foi para fora, deu uma caída ali já para no sentido da trave do lado esquerdo do Odair, que foi na bola para conferir, mas ela já tinha passado. Tiro de meta para a equipe do Fosse Luiz. Tadeu Madruga, professor Batista, Diógenes Rosa e Rubenilson Batista, e são ligados no futebol aqui da 98, lá em Goianinha. Aqui 46 vai terminar em 47, 6-1 para a equipe do ABC em cima do Força Luz. Anicete recupera jogo para cima do Ismael, metendo para o Marcos Antônio. Lá do lado esquerdo, o Marcos Antônio vai se mandando com ela. Vai tentar a inversão de jogo pela direita, buscando jogada com o Alisson. O Alisson ajeita, baita no gramado. O Alisson faz o levantamento, tá buscando jogada com o Ederson. Passa em toda a exceção de grande área. Vai chegando para a recuperação da pela ponta esquerda, o Anicete. Anicete pelo Valderrama. Bico de grande área. Valderrama fez o chute. Atirou de cabeça a zaga ali com o João Vitor. Ela vem carregada pelo Edson. Tenta descida. Moacir Júnior está ali comandando. Desce Edson. Prende o time do ABC. Fecha todinho. Bola do André Costa. Ele recolhe pelo lado canhoto. Pressionado pelo Vinícius Paulista. Fez o breque de bola. Mete pro Anderson. Anderson protegeu. Tirou do Alan Pedro. Recolhe Anderson aqui pelo campo médio do time elétrico. Devolvendo bola para o João Vitor. Ele vem trabalhando o João Vitor na frente da grande área. Girando lá pela direita. Bico de empurrando para o Jadson. Jadson se manda com ela, desce Jadson, faz o corte no campo intermediário para Anderson. Anderson segura, rolou ali para cima, dando um peito, fez a proteção, breque de bola, não tem para quem soltar, solta essa bola para o João Vitor. 47, vai terminar o jogo, o árbitro levanta o braço e diz: é fim de jogo, é fim de papo aqui no estádio Frasqueirão. 6 para o ABC, 3 do Alisson, 1 de Ederson, 2 de Vitinho, 1 para o Força Luz. Vinícius cobrando o pênalti, 6-1 para o ABC, reportagem 98 no pedaço. Que começou a ser arrasador desde o início do jogo, que aliás pode ter sido uma estratégia do técnico Moacir Júnior, já que ele fez isso lá em Ceramini contra a equipe do Globo, abafou o adversário e fez aqui contra a equipe do Fosse Luz. Time do ABC que vence com o mando de campo do Fosse Luz, mesmo jogando aqui em casa, no estádio Frasqueirão, na casa do ABC, claro. E aqui passando o Gustavo Cartaz, que já vê hoje uma diferença na equipe do ABC, e bem, e dando tranquilidade, quem sabe daqui pra frente, né, Gustavo? Boa noite, Jax, boa noite, Vinícius 98, torcedor do ABC. Verdade, uma grande vitória do ABC, uma vitória importante. Segundo turno a gente não pode nem pensar em empatar, tem que buscar vitória em todos os jogos. E essa vitória nos deixa na liderança, 6 pontos. Importantíssimo esse começo de trabalho para o Solano com o Moacir Júnior. Esse início de trabalho, um pouco até de tranquilidade, até para reposição das peças. O técnico Moacir Júnior pediu um pouco de calma, terminando alguns campeonatos estaduais, mas o ABC ainda vai contratar, sim. Acho que pelo menos um atacante, não sei se um lateral direito. Queria que você informasse ao torcedor do ABC. Como é que está de momento esse trabalho do ABC nessas contratações? Estamos aguardando ainda, né, os diagnósticos do professor Moacir. Todos os jogos, temos feito reuniões, né, após os jogos. Hoje acredito que a reunião deva ser amanhã, né, e aí a gente sim vai planejando, né, passo a passo. Os campeonatos estão acabando, paulista, e aí a gente vai buscar essas peças, né, que o professor está nos pedindo. Então, o Moacir Júnior disse, Gustavo, que quando chegou aqui, claro, que ele esperava que quando chegasse até o jogo da Copa do Brasil, o time estivesse jogando certinho. Nessas duas últimas partidas, já começa a acender uma esperança. Será que seria um sonho passar por um time de tradição que a Chapecoense na Copa do Brasil, ou é muito cedo ainda para se pensar? Já está muito cedo ainda para se pensar em Copa do Brasil. Agora nós temos uma grande prioridade, que é esse estadual, o segundo turno do estadual. posterior a isso, o título do campeonato. Agora, claro que a equipe vai com força para a Chapecoense, claro que o pessoal já vem trabalhando, pensando nesse jogo da Chapecoense também. E é isso que a gente espera, que a gente possa primeiro conquistar o segundo turno, depois pensar na Chapa. Estava vendo o jogo ali atentamente. Qual a nota que você dá aí para o ABC? 10, né? Ganhando o jogo. De goleada, 10. Aí tá bom. Fugiu aqui da frigideira do Marcos Lopes, deu nota 10. O Gustavo Cartaz. Bruno Manfredini, daqui a pouco a gente faz não, Bruno. Não, Jaco, você confere uma mudança na comissão técnica do ABC, não? Isso, Marcos, daqui a pouco eu soube dessa informação de que o ABC vai mudar na comissão técnica o fisiologista, o Ricardo Melo. Inclusive está trabalhando até aqui hoje, está passando ali, está se dirigindo até o vestiário, e que o ABC vai informar que ele está saindo do ABC e que já conversou com outro profissional que é aqui do estado. Eu acredito que seja até o Lawrence, da equipe do Palmeiras, que já teve um primeiro contato para ser o preparador físico do time do ABC. Essa é a mudança. Bruno Manfredini. Parando a bola. São 17:54 aqui no Som do Futebol. Fim de jogo, o ABC vence de goleada. 6 para o ABC, 1 para a equipe do Força e Luz. Atropelou a equipe. ABC disse, atropelou o time elétrico aqui no Som do Futebol da 98. Você conferindo tudo. 3 gols de Alisson, 2 de Vitinho e 1 de Ederson. Vinícius de pênalti descontou para a equipe do Força e Luz, dando números finais à partida de hoje. Ontem, a equipe do América venceu no mesmo Frasqueirão às 15 horas a equipe do Santa Cruz de Natal pelo placar de 2-1. Hoje, às 15 horas, o Potiguar de Mossoró venceu o Açu pelo placar de 2-0 no estádio Nogueirão. Amanhã, 15 horas, também no Frasqueirão, Palmeira de Goiânia e Globo. O ABC agora é o líder no segundo turno do campeonato estadual. 6 pontos, primeira colocação, abre 2 de vantagem para a equipe do América, que tem 4. O Santa Cruz, terceiro colocado com 3 pontos. O Potiguar de Mossoró, quarto colocado com 3 pontos. Palmeira, Açu, Força e Luz, respectivamente, quinto, sexto e sétimo colocados, com 1 ponto. O Globo ainda não venceu neste segundo turno, é o lanterna do campeonato no segundo turno na Copa Rio Grande do Norte. O Globo, que joga a sua segunda partida amanhã e é o campeão do primeiro turno, já tem vaga garantida na final do estadual 2021. Ontem, nos pênaltis, o Bahia venceu o Ceará e se sagrou campeão da Copa do Nordeste temporada 2021. Vamos aqui ao Campeonato Paulista, que está encerrando seus jogos, todos os jogos, às 16 horas. Botafogo de Ribeirão Preto, 0. Red Bull Bragantino, 1. Corinthians, 2. Grêmio Novo Horizontino, 1. Ituano, 0. Santo André, 1. Mirassol e São Paulo, 1-1. Ponte Preta, 0. Palmeiras, 3. Santos 2, São Bento 0, São Bento rebaixado, a série A2 do Campeonato Paulista 2022. Outro rebaixado é o São Caetano, que perdeu de 3-0 em casa para a equipe da Ferroviária de Araraquara. O Inter de Limeira venceu 1-0 a equipe do Guarani. Aí vencendo, na verdade, 50 minutos do segundo tempo. A classificação do Campeonato Paulista fica a seguinte: Corinthians e Inter de Limeira no grupo A classificados. São Paulo e Ferroviária no grupo B também classificados. Grupo C, Red Bull Bragantino e Palmeiras classificados. A próxima fase da competição, e no grupo D, Mirassol e Guarani. Lembrando que na próxima fase, as equipes do mesmo grupo se enfrentam. Então teremos aí os confrontos entre Corinthians e Inter de Limeira, São Paulo e Ferroviária, Red Bull Bragantino e Palmeiras, Mirassol e Guarani. Já no Campeonato Paulista, não, no Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca, a equipe do Fluminense, 3. Venceu com 3-1 a equipe da Portuguesa e está classificada à final do campeonato. Vai ter Fla-Flu no Campeonato Carioca. Ontem o Flamengo venceu 4-1 a equipe do Volta Redonda. No Campeonato Mineiro, teremos Atlético e América na final do estadual. Ontem, o Atlético empatou com o Tombense pelo placar de 1-1, mas no jogo de ida venceu 3-0. O América Mineiro venceu o Cruzeiro no jogo de hoje pelo placar de 3-1 e na partida de ida pelo placar de 2-1. Portanto, Atlético e América será a final do Campeonato Mineiro. No Campeonato Gaúcho teremos Grenal na final. O Grêmio vencendo o Caxias pelo placar de 2-0. Ontem o Internacional venceu o Juventude pelo placar de 4-1. Grenal na final do Campeonato Gaúcho. Já no Campeonato Catarinense, quartas de final, a equipe da Chapecoense vai perdendo pelo placar de 3-1. Esse é o primeiro jogo, na verdade, né? É o primeiro jogo, na verdade, quartas de final, 3 para o Figueirense, 1 para a Chapecoense. O Marcílio Dias já está classificado à semifinal, a equipe do Avaí também e o Brusque. E aqui no campeonato estadual, o ABC venceu pelo placar de 6-1 a equipe do Poceluz. E é disso que a gente vai falar agora aqui no Som do Futebol. A prova do jogo. Dionísio Altenda, 6 para a equipe do ABC, 1 para a equipe do Poceluz. Placar construído já no primeiro tempo, aos 4-0, quando foi para o intervalo de jogo. E no segundo tempo, mais 2 gols para o ABC, 1 gol de pênalti para a equipe do Poceluz. E aí, gringo, sua avaliação deste 6-1 para a equipe do ABC? Uma vitória indiscutível, meu caro Bruno. O placar fala por si só. E aí não serve como parâmetro falar sobre a fragilidade do rival. Esse mesmo time, no meio da semana, enfrentou a América e por pouco não saiu com a vitória. Então eu acho que as facilidades no jogo, quem cria é você. Você que tem que se doar, ocupar os espaços, jogar o futebol vertical, estar atento quando tomar um contragolpe, estudar o adversário, saber seus pontos fortes, que tipo de estratégia ele vai adotar. Então acho que nesse sentido a ABC esteve muito bem. Com a grande partida de Wallison, voltando essa aqui de Wallison que todos conhecem, agora com 2 coadjuvantes que também encheram os olhos aqui, o Claudinho, muito bom jogador, o Denner, que voltando aí depois de um longo período inativo, contundiu, tá voltando aos poucos, jogou 45 minutos no meio da semana, agora entrou novamente, jogou um tempo inteiro e pedaço de outro. Então a gente vê como se tem um planejamento de ir lançando o Denner para que ele sim se apodere ali da camisa de meia. Ele não aquele meia tradicional, é um meia que carrega mais a bola, mas tem muita qualidade, e era isso que estava faltando a ABC, um jogador que armasse o jogo, que desse sequência no meio de campo, mas que tivesse também uma constância de rendimento e não fosse aquele vagabundo Lume, que joga bem uma partida e desaparece nas seguintes. Então acho que isso encaixou muito bem no ABC, e aquelas opções e aqueles jogadores que eram titulares até recentemente ficaram como opção do banco. Então você tem depois, em determinado momento do jogo, você faz as substituições e você consegue manter o rendimento do ponto de vista físico, de ocupação de espaço, muito mais quando você já construiu o marcador. Então a ABC tinha um esquema de jogo muito claro, muito definido, começou a partida marcando em linha alta, ocupando o campo do Fossiluz, fechando as laterais, pressionando na linha de zagueiros, também dos volantes, e foi assim que a ABC começou a construir a vitória. No gol de Alisson, na bola de rebote, no chute cruzado da direita, depois também vem a troca de gols entre Vitinho, o Alisson, Ederson também no segundo tempo. Mais do que analisar gol a gol, que foi a partida que todos acompanharam aqui pelo Som do Futebol, é analisar sim o fator positivo, é o rendimento do ABC. E aí, novamente repetindo, não é o adversário que perdeu que deve ser analisado, é o conjunto do jogo e o futebol que o ABC apresentou. Então, se a gente até 15 dias atrás, sob o comando de Silvio Criciúma, a gente criticava a inércia do time, a inapetência, um time com a história, com a tradição do ABC, que jogasse por uma bola, que tivesse uma postura mais defensiva e que esquecesse de fazer 1, 2, 3, 4 se tivesse chance. Então o torcedor agora, como o Assis Júnior, começou a ver um pouco isso. Foi um time contundente do início ao fim, começou pressionando, começou buscando o gol, conseguiu o gol, não se acomodou, continuou buscando o segundo gol, o terceiro gol e assim por diante, até construir o marcador de 6-1. Pontos positivos, bom futebol de Wallison, voltando a jogar bem, agora com 2 coadjuvantes que vão ajudar muito, com certeza. O Claudinho, jogador que ocupa o setor esquerdo do campo, depois consegue fazer boas jogadas na diagonal também. O próprio rendimento também do zagueiro trazido pelo Moacir Júnior, que ele acho que conhece do futebol mineiro, o Alisson Cassiano também agradou muito, o retorno de Denner também, que a gente aguardava, o Tranta sendo jogador cria da casa aqui do ABC, passou uma década fora do clube, entre Coritiba e outras equipes, agora volta ao ABC já mais experiente, beirando os 30 anos e realmente fez uma grande partida. Netinho muito bem, também ali do lado direito, um pouco mais tímido o Marcílio, que acabou sendo substituído no segundo tempo, a gente não sabe, depois vai ouvir o Moacir Júnior na sequência da semana para saber se foi opção tática ou porque realmente o Marcílio acabou sentindo o ombro numa queda que levou no primeiro tempo. Então tá de parabéns ao ABC pelo futebol apresentado, pelo trabalho que o Moacir, de chegar tão pouco tempo, de ter conseguido colocar nessa equipe a necessidade de saber que tem que vencer e que se fizer um gol, não precisa recuar, que não tem que administrar um gol arriscando levar o empate, que tem que se faz um, e se dá para fazer 2, 3, 4, 5, assim tem que fazer. É novamente sob o comando de Moacir, você consegue uma vitória larga. Conseguiu lá em Assu, agora consegue um placar mais elástico. E aí, repetindo também, esse segundo turno, tiro curtíssimo, 7 partidas, qualquer ponto que você deixa no caminho contra equipes que não são favoritas ao título, aí você pode se complicar na reta final. O ABC faz 2 jogos, 100% de aproveitamento, tem saldo de gol. Assume a ponta do campeonato em seu segundo turno e aí vai para o meio da semana novamente para mais uma batalha. Lembrando, o primeiro turno ficou com o Globo, garantido Série D de 2022, pré-Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então, o calendário do próximo ano está em jogo e tem que passar por cima de todo mundo, porque senão na reta final você pode se complicar muito. Jackson Capixaba, alguma informação a respeito de entrevista com o técnico Moacir Júnior por parte da equipe da ABC, Capixa? Não, o técnico Moacir Júnior ainda está no vestiário, daqui a pouco ele vem para a entrevista. Não sei se coletiva, porque a 98 FM está aqui com exclusividade no estádio Frasqueirão. Agora, nesse momento, Bruno Manfredini, eu estou observando aqui os jogadores da equipe do ABC, do banco de reservas. Estão numa sequência aqui de uma preparação física. Aliás, o ABC está insistindo muito com o departamento físico do time do ABC. E agora há pouco eu informei, o Bira Marques, ele já até autorizou ao Gustavo Cartaz. Não sei se ele mesmo é que vai conversar com o Ricardo Melo, que vai ter aí uma alteração nessa comissão técnica do ABC. Quem está aqui visitando, deixa eu chamar aqui o Bernardo, ex-jogador da equipe do São Paulo. Bernardo, bateu um papo aqui no final desse jogo, dessa transmissão, com o ouvinte da 98 FM, que gosta muito de futebol. Alguma coisa você está fazendo aqui, claro, observando o futebol, deve estar trabalhando com os jogadores aí. Depois não, Dionísio. O Bernardo, manda um abraço aí para ele. O Bernardo é da agência de Vamos fazer o seguinte, Dionísio. Que está fazendo a parceria com o time do Assu. Eu vou passar o fone aqui para você mesmo transmitir esse abraço aí. Pega o fone aqui, por favor, Bernardo. O nosso comentarista Dionísio Otero quer bater um papo com você. Tá lhe ouvindo, Dionísio? Tá sim, Bernardo, forte abraço. Essa semana aí a gente se encontra, bom te ver aqui novamente. Já falei com o Tusca, viu? Falei que você tava em Natal, nosso amigo Souza. E tomara que dê certa parceria no assunto, tá certo, irmão? Obrigado, Dionísio. Um abraço para falar com você de novo. Fico contente aí que você tenha falado com o Tusca, né? Bom, estamos aqui trabalhando, como sempre. Estamos aí desenvolvendo, conversando sobre a questão de fazer uma parceria com a Assu e também aproveitando aqui para estar com o Bira e observando o América. Muito bem, acho que o Jackson ficou sem sinal lá embaixo, quando ele retornar com o Bernardo, mas ele é aquele Bernardo, volante de São Paulo, seleção brasileira, depois Corinthians, futebol da Europa, tem uma agência de jogadores, atua em vários estados, vários clubes também, foi chamado para uma parceria lá com o time do Assu, e o técnico Paulo Pereira, que é o irmão do Silas, esse sim veio através de seu intermédio, mas é um empresário muito conhecido no meio do futebol e que também está sempre aqui para a região, observando e, claro, oferecendo seu seus jogadores e vendo jovens valores aqui do nosso futebol. Faltou no comentário antes aí, meu caro Bruno, de você chamar o Capixaba, falar sobre Ederson. É claro que Ederson ainda está longe daquele Ederson que voa em campo. Ele fez uma cirurgia no joelho em 2019 de ligamento cruzado. É uma cirurgia delicada, passou 6 meses, 7 para voltar. Depois já final de temporada, 2020 teve pouca sequência já no Fortaleza. Acabou depois, encerrou o contrato dele e está indo para o mundo árabe. Mas é um jogador que, ganhando ritmo de jogo, melhor condicionado fisicamente, vai com certeza somar muito esse time do ABC. Claro que o torcedor sonha de ter um ataque com o Alisson, Ederson, tudo indica também que o Claudinho e o Denner ali na meia. Então, se vislumbra que esse time seja um time também de muita qualidade, repetindo, quando o Ederson puder ser titular, já que ele vai ter que melhorar um pouco nos aspectos físicos e, claro, de entrosamento. Muito bem, aqui no Som do Futebol da 98, a gente tá parando a bola em nome de Potiguar Farma, a mais popular de todas, agora no Pajuçara. Chame pelo WhatsApp 999-24-9091. Não tem plano, tem Multimedical. Do jogo. O WhatsApp é fácil demais, é 98191-7077. AMG Energia Solar. Você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%. Ligue para 84-994-28-5739. Com a AMG Energia Solar, você pode. Posto Novo Horizonte BR-101 Neópolis, lá você resolve tudo em um só lugar. Com Jol e Quartzolite, dá um show de bola na sua obra. Com esse time, a partida está ganha. E Cachaça 51, sempre, sempre uma boa ideia dos nossos anunciantes aqui no Som do Futebol. Oi, Marcos! Não, há pouco tempo o Dionísio disse que o Bomba havia garantido a pré-Copa do Nordeste. Foi um lapso do Dionísio. A pré-Copa do Nordeste, ela, se houver necessidade, se ABC não for campeão do estadual, a vaga na fase de grupos é do campeão. A segunda base vai pelo ranking. Caso o ABC não seja campeão estadual, o ABC é o melhor ranqueado entre Globo e América, ele fica com a vaga da pré-copa do Nordeste. O Globo só vai para a Copa do Nordeste se for campeão estadual, aí ele entra direto já na fase de grupos. Obrigado, mestre. Ok, então, na próxima rodada a equipe do ABC vai enfrentar o Palmeiras de Goianinha, quinta-feira, no estádio Frasqueirão, às 15h30, mas antes, na quarta-feira, a equipe do América viaja até o estádio Edgarzão, lá para enfrentar a equipe do Açu, que perdeu hoje para o Potiguar de Mossoró. O que esperar desses dois confrontos, já visando a próxima rodada do Campeonato Estadual, Dionísio, começando pelo ABC, claro. Sim, meu caro Bruno, meio de semana também com jogos. É redundante, se fala que jogos decisivos, jogos importantes, até sendo repetitivo. Mas um campeonato de apenas 7 rodadas, né, meu caro Bruno? E depois você tem a final de turno entre os 2 melhores, o primeiro jogando com o mando de campo e também a vantagem do empate. Então, praticamente é uma Copa do Mundo. Você tem 7 partidas, justamente são 7 também. Então, você é uma contagem regressiva. Se nesse caminho você deixar pontos, você pode até vencer aquele jogo mais decisivo, um clássico, contra o campeão do turno. Mas se você ao longo do campeonato deixou uma derrota no canto, um empate em outro jogo, não vai adiantar você ganhar aquele jogo principal, vai sempre ficar dependendo de outros. Vai você sentir esse gosto amargo no primeiro turno. Venceu os jogos importantes, mas acabou deixando outros pontos contra equipes não favoritas ao título no meio do caminho. Aí quando chega para definir, você fica na dependência de combinação de resultados. Então acho que você assimilou a lição do primeiro turno, partiu para mudar o treinador, que por sua vez não tem como reformular o time, mas trouxe peças pontuais, como o Claudinho, que é bom jogador, precisava um cara no meio de campo para dar dinâmica, trouxe o Claudinho, que agradou, trouxe o zagueiro Alisson, que tudo indica é um zagueiro mais rápido e mais mobilidade, que a zaga do ABC precisa. O Denner voltando, ele já deu outra cara a essa equipe do ABC, principalmente na postura, na formatação tática do time. É um time que joga para frente, mas também tem seus cuidados defensivos, e não aquele time que faz um gol e depois ficava administrando o resultado até tomar um empate, como aconteceu durante 6-7 vezes seguidas com o Silvio Criciúma. Muito bem, são 18 horas e 12 minutos. Em nome de Potiguar Farma Multimedical, AMG Energia Solar, Posto Novo Horizonte, BR-101 Neópolis, com Joel e Quartzo Lite, Cachaça 51, a gente confere a classificação do campeonato. Oi, Marcos. Não, antes da classificação, só pegando um gancho do que disse o Dionísio aqui há pouco tempo, ele disse, olha, não dá para computar a goleada só na fragilidade do adversário. E bem lembrado pelo Dionísio, esse mesmo time do Força e Luz, só não estava em campo aqui o Robertinho, que começou o jogo, foi o time que endureceu com o América. Que o América saiu na frente, que ele empatou, não é? E que o América teve dificuldade para chegar ao gol do empate já no final, não é? Quer dizer, virar o jogo, melhor dizendo, no final. Então, que depois esse mesmo time do Força e Luz aqui, então. Nem toda goleada se dá exclusivamente pela fragilidade do adversário. 18 horas e 13. Pois bem, Marcos Lopes aqui no Bruno Futebol. Oi, Jackson. É só para informar que realmente a entrevista do técnico Silvio Criciúma, ela ainda vai demorar um pouco. Pode ser que fique até para o Tocando a Bola de amanhã, desta segunda-feira, para falar a respeito desta vitória do ABC e de algumas projeções daqui para frente, é claro. Jackson, pois não. O Valdir Júnior, ele está no gramado ainda, conversando com Gustavo Cartacho. Boa, Marcos. Vou tentar ali. Boa. Vou caminhar aqui, que eu fui até o outro lado. Ele está conversando com o Gustavo, estou observando. Eu vou me dirigir até o outro lado, claro, do alambrado ali, tentar, claro, gentilmente, a palavra do técnico Moacir Júnior. Pois não, Dionísio. Eu estou vendo você indo em direção ao Moacir. Mas você, nesse passo aí, eu acho que você vai chegar no programa de Salatiel. É, mas eu vi que o Leonardo Pessoa foi lá chamar ele para ir até a entrevista lá. Mas vai perder, você vai entrando lá no túnel. Pode ser aqui, falar com o Moacir aqui no alambrado? Tem que ser lá? Tá indo agora ou ainda vai no vestiário conversar com os jogadores? Aí ele vai passar pelo vestiário. Beleza. É, realmente, que foi no finalzinho aqui, ele está indo para lá para a entrevista coletiva, o técnico Moacir Júnior do ABC. E ele preferiu conversar com o vice-presidente de futebol, o Gustavo Cartacho, aqui, próximo da entrada do vestiário e não na frente dos jogadores. Certamente tem aí algo já de novidade no ABC. E é bom ficar esperto. Vou mandar a pipa começar a sobrevoar aqui no estádio Frasqueirão. Muito bem, vamos então aqui no Bola Cheia do jogo de hoje. Bola Cheia. É, Jackson, já começo com você aqui no Bola Cheia. Qual é o seu voto do jogo de hoje? ABC 6, Força e Luz 1, Jackson Capixaba. Geralmente, Marcos Lopes diz que aquela frigideira, ela serve de... Como é que você diz que ela é boa pra quê, a sua frigideira? É didática, educativa. Pois é, se viu para o Alisson, ele naquele jogo do Globo, ele dos atacantes ali do ABC, era um que não estava aparecendo. E hoje, tanto é que ele não foi nem substituído, jogou até o final. Bola cheia do jogo foi o Alisson, que aliás, torcedores do ABC estão se movimentando nas redes sociais, pedindo esses 3 gols nos gols do Fantástico. Mas o Rio Grande do Norte, eu acho que nunca teve vez nesse programa. A verdade é que o Alisson é o voto do Bola Cheia de hoje do Jackson Capixaba. Vamos saber então do Dionísio Olteda, o gringo. Menções honrosas para o Denner, jogou muito o Denner nessa volta à titularidade, e também para o recém-contratado Claudinho, realmente encheu as medidas. Mas o Mago jogou demais, foi o velho Mago que o torcedor da ABC quer. O Alisson. O Alisson é o voto de Bola Cheia do Dionísio Teda também aqui no Som do Futebol da 98. Marcos Lopes, vai com a relatoria. Não tem como, vou com a relatoria sim, menção honrosa para o Claudinho, gostei muito do futebol do Claudinho, gostei do Denner, quer dizer, ele vai, o Moacir vai ganhando uma opção, talvez não seja ainda o peço que queira o técnico Moacir Júnior, mas menção honrosa para o Denner, quer dizer, e aí o Alisson, como eu coloquei agora no portal da 98, o Alisson ele passa a ter com quem dialogar no campo, entendeu? É diferente você estar com o Denner ali, armando, tá na meia, poderia você ter um jogador como Claudinho, porque as companhias do Alisson até bem pouco tempo eram muito ruins. E o ABC mudou muito com a chegada do Moacir. É um ABC diferente, é um ABC que joga para frente, que procura o gol, um ABC equilibrado entre os setores, não é? Então isso vai fazendo a diferença. Então eu dou menção honrosa pro Claudinho, pro Denner, Marcílio, foi razoável hoje, não é mais, é, eu voto também o Alisson, ele fez a diferença, o Alisson. Muito bem, o Alisson eleito, voto de bola cheia aqui no Som do Futebol da 98, eleito pelo Jackson Capixaba, pelo Dionísio Alteda e também pelo Marcos Lopes. Pois é, Jackson, torcedor parece que pelo visto vai ficar na expectativa aí de ter o Alisson pedindo música no Fantástico, mas eu acho meio difícil, até porque a emissora que detém esse quadro, né, na filiada local aqui de Natal, nem sequer fez o acompanhamento em tempo real no site, no blog. Então, eu acredito que eles também não devam enviar os gols de o Alisson para o Fantástico. É uma pena para o futebol do Rio Grande do Norte e também para o nosso jornalismo local. Marcos Lopes, a gente fica na expectativa então de amanhã, dentro do Tocando a Bola, a entrevista do técnico Moacir Júnior, não é isso? A 98 não deixa de fazer nada. Entendeu? A 98 faz tudo. E aí o jornalismo ganha com a presença da 98 em todas as áreas do futebol do estado. Moacir Júnior, amanhã, no Tocando a Bola. Boa noite. Um abraço, valeu, boa noite. Aqui no Som do Futebol da 98, são 18 horas e 19 minutos. Tá feliz o torcedor abecedista. E a gente vai aqui conferir a classificação do campeonato. Classificação do campeonato. Em seu segundo turno, a equipe do ABC lidera a Copa Rio Grande do Norte com 6 pontos. Foram 2 jogos e 2 vitórias. 8 gols marcados e 2 gols sofridos, 6 gols de saldo. O América é o segundo colocado com 4 pontos em 2 jogos. O Santa Cruz de Natal, também 2 jogos, é o terceiro colocado com 3 pontos. Também com 3 pontos. Na quarta colocação, a equipe do Potiguar de Mossoró, que venceu hoje o Açu pelo placar de 2-0 no Nogueirão. Quinto colocado é o Palmeira de Goiânia, que joga amanhã, tem 1 ponto, enfrenta a equipe do Globo. O Açu, sexto colocado também com 1 ponto, é a equipe que ocupa a sexta colocação. Sétimo colocado é o Força e Luz, 1 ponto em 2 jogos. E o Globo só jogou 1 e não venceu, joga amanhã a sua segunda partida contra a equipe do Palmeira de Goiânia. Em nome de Cachaça 51, sempre uma boa ideia. Com Joel e Quartzolite, dão show de bola na sua obra. Com esse time, a partida está ganha. Posto Novo Horizonte, BR-101 Neópolis. Lá você resolve tudo em um só lugar. AMG Energia Solar, você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%. Ligue para o 849-9428-5739. Com a AMG Energia Solar, você pode. Não tem plano? Tem Multimedical, o jeito mais fácil de cuidar de você. WhatsApp é 981917077. E Potiguar Farma, a mais popular de todas agora no Pajuçara. Chame pelo Potizap 999-24-9091. Com a narração de Marcos Lopes, os comentários de Dionísio Alteda, nas reportagens de Jackson Capixaba, plantão e ancoragem de Bruno Manfredini, nas redes sociais Yuri Rocha, na técnica de Antônio Lúcio, na coordenação geral de Wesley Cavalcante. Força e Luz 1, ABC 6, aqui no Som do Futebol. De volta na próxima quarta-feira com as emoções do Campeonato Estadual. 98.